Triste agora, o Chorão tá chorando agora, coitado, com essa É. treta do skate. Não, eu Ó, gosto, vou porque. comecei aqui a transmissão pra gente comentar então as Olimpíadas enquanto o Tá. nosso astro Eu ia negrão não chega, falar o nosso astro que futebolístico. a espera do skate, que a gente demorou tanto, a gente ficou tanto tempo louco na pandemia, que agora parece até que skate é esporte levado a sério, sabe? Gente, Tá louco skate e em. surf, bicho, pelo amor de Deus, esporte que tem nota pra mim não é Não esporte, é só. esporte, gente, é hobby de maconheiro isso aí, não é. Tanto que não tem dope. O dope do Mas skate é tipo, os se você não usou droga, maconheiros. é Os dope. maconheiros exato, se tiver puro, têm não que pode fazer entrar. o esporte deles, rapaz. Mas natação também nunca foi esporte, né? Porque uma coisa que você Concordo. faz para não morrer, Mas... isso é esporte. Ô, Zop, é racha de ser humano. Não. Eu, não, eu concordo com o Zop. Nossa, negão. Bom dia. Uau. Falando em Bom dia, atleta. mas parece que tomou banho. Estranho. Meteu cifra mesmo, meteu essa. Vou Ainda falar, bem que eu só sobrevivi. não tava nem um pouco animado para essas Olimpíadas, até que eu assisti o jogo de vôlei da sexta-feira e percebi que o Bernardino não tava mais na seleção. Então Mentira! ah, maravilhoso. Vagabundo, velho. Falei Nossa, que era filho agora da vai puta acompanhar, né? tóxico. Tóxico do caralho, que o Bernardino deve ser um É. chato do cacete. Normalizou mandar os outros tomar no cu e vazar pra televisão. E a galera achou normal. Os caras acham bonito o cara morder bola, rasgar a O camisa no cara batia esporte. nas minas, galera. Nossa, esse cara aí, ele quer o ouro. Olha que lindo. Isso aí é um Esse coach. cara aí é o um brasileiro surrando as esportistas. Escreve livro, vende Vagabundos, livro, vagabundos. Bernardinho. Não, e o Otário. pior não é isso. O pior não é nem isso que deixava ele chato. É ele ser coach, um dos primeiros coaches que o Brasil já viu, né? Esses caras motivadores. Ah, se você se esforçar, se você tem um cronograma, você consegue. Ah, isso aí é fácil. O bom agora é Quero. que ele vai ajudar a França a tocar fogo mais rápido nas coisas, né? Quero ver o cara ser coach falando: ó, se você tiver depressão, se você tiver pau pequeno, se você for um bosta procrastinador, você consegue. Isso é um coach bom, entendeu? Eu vou investir nessa área aí, Ganso. Vou Não, investir. e se pá, consegue. Não é certeza, não. Pode Tem que tacar conseguir. real. Se o cara falar, ah, se você se esforçar, se você tiver um cronograma, ser organizado, falar três línguas, você vai conseguir, mas, porra, isso é o básico. Isso é obrigação, velho. É obrigação. Falar três línguas, no mínimo, tem que ganhar alguma coisa. Tem que ganhar mais de 15 E aí, mil. ninguém quer mais isso, se esforçar. Só se querem ficar no mole, mano. É. Como Pode se ganhar dinheiro esforçar, sem velho. fazer nada? É isso, Exato. cara. É só fazer stories. É só fazer stories aí que você ganha um Mas sem dinheirinho. fazer nada. Não quero fazer Entendeu? story também. Porra, aí Não, Zó. também. Porra. Não quer fazer nada? Vai pra natação, porra. Não, mas aí é. Stories é complicado. Olha lá Se o tiver um Jornal pai do Minuto. general, de repente, não precisa fazer nada. Olha Você lá o tá, não. Jornal do Minuto, a mega produção lá dos Exato. Stories. Iluminação Pô. incrível. É. Iluminação E o bom é incrível, que você fala sempre no Jornal do a ideia Minuto. que você teve ali, Sempre no né? É Jornal aqui do Minuto dentro. tem um pau na sua mão, né? Exato. É um roteiro complexo, não dá pra você saber onde É, vai não, ter um não dá pra pau na saber. sua mão. Aí o Exato. Você coach tem uma fala que ele vai dar surpresa. certo, claro que ele vai dar certo, bicho. O cara se esforça, é normal ele dar É certo, né? que Agora nem o Natan em negão. casa, né? Você nunca sabe quando vem o pau na mão, mas você sabe que vem. É, Isso. é igual ter o Bernardinho como treinador, rapaz. Você nunca sabe que se vai ter um pau na mão, mas porra, vai ter, entendeu? Mano, bolas Vai ter. Olimpíadas que você descobre coisas. Eu não sabia que o Bernardinho tinha saído, eu não sabia que o Brasil tava sem Neymar. Eu descobri tudo agora. Eu falei, ué, cadê Neymar? Não tô Daí vendo, né? no outro dia assisti o vôlei na sexta, daí no outro dia eu vi aquele vôlei. De praia, do Eric Johnson? Não, aquele vôlei que Sem o Eric eles Johnson. é 11 meninas para cada lado. É futebol feminino, futebol feminino. É rugby! Vôlei que usa o pé, vôlei e futebol feminino é É quase a a mesma mesma coisa. coisa, É, mas eu sinto falta de uma queimada, entendeu? De um Olimpíada. totó, de É, um não pega-pega na Olimpíada. Falta o esforço das Olimpíadas para ser melhor. Falta o esforço aí do A Japão. queimada que o Vidani fala é o pai dele queimando ele com charuto assim, na palma da mão. Você sabe que esses dias eu tava vendo um reality, tava vendo Canta Comigo. Olha a mudança que eu vou fazer aqui. Caralho. Tava vendo Canta Comigo apresentado pelo Rodrigo Faro, que tem no Netflix. E aí tinha uma menina Caraca, que maluco. fizeram uma maquiagem nela que deixaram uma cratera na cabeça que parecia uma bituca de derby assim. O pai apagou assim no meio da testa dela. E eu olhei e falei, caralho! Que isso, cara? É televisão. Sei que é Record, mas porra. Aqui é esse buraco, dá uma preenchida aí. Faltou uma viagem, né? Faltou massa corrida, pô. É, que é isso? Mas não tinha, só tinha massa branca, né? Ia ficar aquela marca muito clara no meio da testa. Caraca, né? O cara foi de Olimpíada tratando comigo, velho. Pelo amor de Deus, isso aí é o forte. Eu vou tirar você desse lugar, e daí a pessoa tem que ter uma marca de cigarro. É. É. Mas aí, eu falei do Canta Comigo porque tem o mesmo critério de aprovação do skate na Olimpíada, que é voto popular. Verdade, é igual o Raul fala, Gil. Ah, essa manobra aí que você deu, o Burnside Sidekick plopa, ele vale 9,33. Porque foda-se. O japonês, porque dá cada guerra um pé. O grande espetáculo em si, o grande espetáculo. Caiu sorrindo, foi... 10. O grande espetáculo em si não foi nem o skate, foi os comentaristas ali. A menina arregaçou, velho. A menina foi muito boa. A menina falou assim, se vocês quiserem agorar no Brasil, pode agorar mesmo, não tô nem aí. No meio da... O só cara, faltou... não, vamos torcer pra todo mundo. Ela, não, quem quiser agorar aqui agora, não tô nem aí. Só faltou Galvão Bueiro narrando lá, né? Falta esse esporte. Os X-Games. Eu gosto que skate você narra do jeito que eu mais gosto, que é gemendo. Você vê a mano, você... Oh, o cara tem um gemidaço. Esse é o X-Skate. Você tá confundindo. É o X-X-X-Skate. Cara... Oh! Falei, que isso, que manobra. Ai, delícia. Um tail. Mas, porra, legal aí. E ontem, ó, eu queria pedir desculpa pro Brasil aí. Queria desculpa pro Brasil. Porque as lutas que eu assisti do judô... Putz, aí, Deus, o cara perdeu. Ganhou. Daí eu falei, ah... Ele não precisa de mim, pense isso. Eu fiz o mesmo. Eu fiz exatamente o mesmo. Eu tava acompanhando. O Daniel caga em mim. Caga em mim, Daniel. Caga em mim. Olha, aí ele ganhando, ele eu falei, tem bom, cara de macho, né, Vidani? Assim, não, a gente fez ele ganhar do número 1 do mundo. Falei, tatuado, o cara tá tatuado, todo tiro. O serviço tá feito, exato. O cara com tatuagem aqui atrás da orelha. Assim. Não, ele é lutador de rua, acho que ele nem sabe as regras do judô. Ele ia pra cima lá. Tava na cara. Eu falei, cara, ele tá bom, aí. Ele não vai precisar de mim. Se eu dormir 2 horinhas aqui. Porra, ganso. Estragou e tudo, aí, velho. Aí eu atrapalhei, aí o cara ficou com bronze. Então peço perdão pro Brasil aí não ter. E fora o resto, né? Que você não assistiu também, que teve mais judô. Mas o bronze, cara, não, viu? Ah, eu não assisti da Pimentinha, perdi também. O bronze é melhor que o prata, né? O bronze também recebe a medalha ganhando. É ouro, Wesley Zop. Esses negócios. Não, concordo. Essas medalhas inferiores aí. Mas prefiro bronze do que prata, que eu quero ganhar medalha. O bronze ganhando. É conquistado. Eu tenho uma medalha de prata do interclasse do terceiro ano do ensino médio, que é minha maior vergonha. É vergonhoso. É vergonhoso. Concordo com você. Exato. Eu meti duas bolas na trave lá, Wesley Zop. Aí você eu ganhou, a prata ganhou, é vergonhosa. A prata vem com o sabor da derrota, né? O bronze não vem. É, o ouro não esse viria, mas esse viria. O ouro que não no final foi um trisal. Mas é isso, deixa eu ver se o Gabriel mandou alguma coisa aqui. Né? Falou que tá na casa da Bia e tá sem internet. Difícil, né? Tá vendo as Olimpíadas lá. Transando em cima do roteador, fica sem internet. É, pô, entalou na antena ali, porra. Ó, mas aqui a gente tá bem aqui, ó, já temos umas doações. O Jonathan falou, ganso, leia a doação. Jonathan. O André Bueller. Vou deixar mais bola para ajudar no cheque do vencedor do terceiro turno de 2022. Rapaz, não. Bonito. Ué. Eu espero não precisar fazer mais um programa para não eleger político merda desse Brasil. Vocês elegeram o Bolsonaro, isso tá na conta de vocês. Foi vocês. Não fala aí. Vocês incentivaram a galera a votar no Bolsonaro, eu tenho certeza. Não, eu ouvi todos. Fala uma coisa dessa. Eu votei no Bolsonaro por causa de vocês. Filha da puta. dúvida, aí eu falei, Ciro não, quem que eu voto? Eu votei pro Bolsonaro. Porque vocês falaram tanto daquele cara do cabaré lá, que era do churrascaria, que eu ia votar o Álvaro Dias, que eu fiquei com vergonha de votar nele. É. Eu votei no Bolsonaro. Todo mundo vai saber que eu votei no Cafetão, você pensa. Hoje em dia, Vitória, aparece aí um produtor de conteúdo falando, ai, eu sou contra o Bolsonaro, né? Como assim, tipo... O cara não ser nazista e não fazer uma obrigação dele. Fazer uma coisa incrível. O cara vai dar entrevista e vai falar, não como bosta. Beleza, né? Beleza. Olha aqui sua medalha de prata. Puta, de vida, toda vez que eu saio de casa, eu saio com roupa. Porra, eu respiro, galera. Olha aí. Em 2018, primeiro semestre, eu já falava que esse cara era um merda. Aí, porra, ninguém me dava crédito aí. Agora... Pô, agora é fácil. Agora é fácil de pôr aqui. Mas agora sabe o que eu tô fazendo, né? Agora eu tem uma partezinha minha. Exato. E mutando pra soltar peito. Mas tem uma parte minha que vê as merdas do Bolsonaro e dá um sorrisinho. Fala, que bom estar certo. Talvez tenha esse amor que você tá bonito fazer, né? É, a gente no fogo, assim, queimando. E, nossa, que prazer estar certo. Meu braço, esse fogo, cara. Eu tinha falado do fogo. Eu falei que seria pior, eu avisei. Eu gosto muito de ter razão, gente. Não tem jeito. Então, às vezes dá um certo prazer. Eu também dou um sorriso, mas eu fico constrangida depois. Eu falo, será, Deus, que eu tô certa de dar um sorrisinho? Eu fico meio... Mas, perdão, a Deus. O barco tá caindo, né? O barco tá caindo na cachoeira lá, eu sabia! Eu tô na popa, galera, mulheres e crianças, e eu tenho razão, hein, gente, não esqueça que eu tenho razão! Mas saia, mulher, mas eu tava certo, entendeu? A história vai contar que eu tinha razão. Os caras te expulsando do bote, né, porque... jogando fora, né, sai! Toda sem ser eu botei, toda CPI tá ouvindo ele lá, nossa, que bosta esse Brasil, né, gente? Ainda bem que ninguém avisou, mas por dentro tá sorrindo. Que surpresa, hein? Agora então, é fácil. Essa maravilhosa episódio que eu vou jogar abertura aqui, vocês se deixa eu só pegar água enquanto isso, peraí. Né? Ah, você tem 2 minutos aí, que é o tanto que dura a abertura, vamos lá. Intrigas, doninhas flamejantes, anões besuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de lobo, tudo pode acontecer em... Boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado em chorume.com.br, estando ao vivo e definitivo aqui pelo youtube.com.br/chorume, também pelo Twitter, @néctardolixo, e também pelo nosso mega, super, ultra secreto grupo do Facebook, @ouvinteslameruxos, e temos ele aqui, rapaz, com a nossa camisa 10, Wesley Zop! Ah, que satisfação! Na camisa 10 é pretencioso. Camisa 6. Lateral esquerdo. Você tem grandes jogadores com a camisa número 6, Wesley Zop, né? Exato. Roberto Carlos, um exemplo. E temos aqui o nosso camisa 27. Substituto do substituto, banco do banco, Anderson Negão. Fala, negrada. Vacilou e pulou pra dentro. Pera. Se vacilar é tomar uma cotovelada no beco escuro. É verdade. Cara, o Anderson me assusta toda vez, mano. Não tem jeito. Eu tenho essa sensação também, aqui cara. Isso. Cada um tem uma noção de vacilo, né? O cara tá vacilando aqui. Tá com duas sacolas de mercado passando na minha rua. Tá vacilando. Ei, não é vacilar. Vacilou, pô. Meio dia passando com sacola de mercado. Eu queria muito ver o Anderson nas Olimpíadas, muito, mano. Passou na minha rua sem capacete, tá vacilando. Tá louco, mas nem cara. Tá de moto também. Tá de calça jeans, vacilando. Pula pra dentro, legal. E temos aqui o nosso príncipe, o rei do futebol, o Galvão Bueno da Podosfera. Ele, o príncipe Vidani. Olá, mais um dia de extrema ressaca em que estou tomando 7 litros de água para permanecer vivo. E tranquilo. É bom hidratar. É necessário no meu caso, é complicado. Parabéns, e temos aqui a rainha do futebol feminino, a corintiana convicta aí, Tati! Ó, mandaram aqui que eu sou camisa 17, eu quero pedir um ban desse cara aqui, eu não sei nem quem é ele, Jonathan. Pelo amor de Deus, toma vergonha de sua cara, se compreenda que é camisa 13, parceiro. Eu sou parceiro do Lula. Eu estou aqui conversando com o Lucas, o Sogadade do Corinthians, pra pagar o estádio e ajudar a gente aí a sair dessa, em nome de Jesus. É isso que foi. Fez o beabá do jogador de futebol aqui, falou de Jesus. Lógico, Jesus na veia. Falou que o Sogadade... É, rapaz, e eu defendendo vocês de toda a bobagem que estará propagando aqui nessa mesa, Douglas Ganso, aí levarei vocês nesse maravilhoso, nessa delicinha, nesse sex appeal episódio falando aí sobre futebolismo, mas antes vamos ver se há algum recado aqui para ser transmitido. Primeiro recadinho é que você pode fazer as doações aí para o Chorume através do nosso Pix. pix@chorume.com.br, rapaz. Você escolhe esse e-mail lindo ali, faz a doação. Hoje eu estou com o celular aqui, vou ler. Já tivemos uma doação aqui de um menino que eu cliquei errado e não consegui ver o que era. Mas... Mas uma vez ele nem tinha recado. Tô de novo. Mas vamos aí, gente. Vamos aí, o negócio é assim. Ou se não, você pode mandar pelo Super Chat, ou se não, comprar nossos produtos lá na loja e por aí vai, rapaz. E você, Wesley Zop, algum recadinho? Tem um recado, mas é um recado que... Chato. Assim, parceiro que não sai da gente, né? Tem uma imobiliária que eu fui atender essa semana que tá escrita na... Tem uma placa escrita na frente da imobiliária. Né? Não trabalhamos com calção. Puta que pariu, bicho. Porra! Cara, como entrar sério depois que você lê uma placa dessa, né? É difícil. Mas realmente ninguém tava de calção lá. Você sabe, só que tem uma loja aqui perto de casa que dá aula de tecnologia, que apagou o C no comecinho da frase e tá escrito ursos de computação. E eu gosto muito desse conceito. Cara, que eu genial. Né? Eu sou... Porra, eles também não trabalham com calção, Ezezó. Caraca, mano. Os ursos da computação também. Todo mundo que trabalha lá é fofinho, gordinho, careca, barbudo. Veja bem. Ou são grandes e peludos ali. Exato. Se mostrando. Muito bom. Porra, que coisa maravilhosa. Mas esse é o recado. Deixa eu arrumar aí. E você, Anderson Amorosão, algum recado aí? Não tem recado nenhum. Eu quero não? Que todo mundo se foda. Ok, é um recado. Tatizinho, algum recado aí? Você que tá nas grandes mídias agora, Tati, quer divulgar o seu trabalho aí? Tô na Globo aí, entrei na Globo. Eu quero indicar o DQC, antes que o Emerson. Eu sei que o Emerson tá aqui ouvindo. Ah, então, desiste o DQC? Ficou espantado nessa notícia. Isso é recado mesmo. Eu ia falar. Poderia ter acabado quando o Anderson Negão foi e a gente conseguiu resistir, porque gente foi firme, né? Graças a Deus aí. Nossa, existe podcast ainda. Eu tô surpreso. É. Ah, porque ele é youtuber agora. É, ele não sabe, né? Ele tá igual a Letícia Buffoni lá do skate, fazendo as tretas através do YouTube e das histórias. Mas a gente tá aí, da QC, e vamos lá. Não é nem culpa sua, viu, Tati? Mas você também não tá nos rolês lá de comentar futebol feminino, não sei na onde? Você não tem uns... Comento, eu comento futebol feminino aí. Assim, comento vôlei feminino, que é na grama. É só vôlei. Com as meninas de roupa, elas não estão nuas, não estão peladas, né? E elas usam os pés, né? Pode? Eu não sabia, não. Pode, é. É igual as regras do vôlei. É umas regras diferentes que inventaram aí, a FIFA mudou algumas coisas. E aí a gente vê de vez em quando a Marta, fala mal da Bárbara. O nosso esporte é esse, né? Falar mal de todo mundo. E eu falo de Corinthians também no Twitter. Tô falando mal do... Eu tô falando, na verdade, eu tô fazendo denúncias do Corinthians, né? O Corinthians vai cair, então a gente vai cair atirando. Eu vou... Boa. A falência vem, mas vem a falência atirando, se Deus quiser. Adorei. Vamos virar o Bem Cruzeiro. Bem estilo Corinthians mesmo, né? Estilo Corinthians. O legal é isso. O legal é a Série B agora. Série B quer jogar. Tá, Botafogo, Vasco, pra que eu quero ficar aqui com o Palmeiras? Assim, não, eu quero... Se o Vasco subir, eu vou ficar até triste. Vou falar, puta, ano que vem vai ser sofrimento de novo, cara. Deixa eu ficar aqui onde eu ganho, né? Biscador, 4-0 ontem, velho. Pelo amor de Deus. Tur Gomes fez uma doação aqui, falou um miojo pros mendigos, obrigado, rapaz. Agradeço. Miojo tá R$3, viu, filho? Pelo amor de Deus, melhor. Tudo bem. E aqui, ó, quem mandou o Pix foi Fabrício Machado Prates da Silveira, não mandou recadinho, só escreveu chorume, acho que é pra ele lembrar. Ele, né? Sabia deve, onde foi a dinheiro. Deve estar drogado aí. Tudo bem. Mandou lá pelo pix, @chorume.com.br, rapaz. E você, Príncipe Vida, um recadinho, fala aí da onde você veio, aí fala aí lá do Peladinha da NET. o hacker de Araraquara. Exato. Urso, né? O Jornal do Minuto. Jornal do Minuto, um urso da informática. Exato. Você me seguir no @PríncipeVidani aí, inclusive deixei no vídeo o meu @, porque eu quero roubar a audiência do Chorume, né? Mas na verdade... Deu um favor, né? Estamos fazendo. Né? Exato. Estou roubando para denunciá-los para a polícia. Alguém tem que fazer isso, até que... Mas é isso, tô lá no Peladranet também, no Pauta Livre News, mas se você seguir o @PríncipeVidani, você acompanha as minhas peripécias aí, tá tudo certo. Suas aventurinhas na internet. Ele é o Tintim da internet. Inclusive, eu tenho um negócio... Parece o Tintim, né? Inclusive. Eu tenho um negócio com o Showroom, né? Porque da última vez que eu gravei, vocês expuseram o meu passado melancólico, né? Ah, é verdade. De forma não previamente combinada, que talvez tenha despertado alguns traumas, e eu voltei pra terapia. Mas o negócio que eu queria comentar... É o seguinte. Terapia online, aliás. Exato. Que é mais triste ainda. Mas eu voltei pra terapia e no momento eu precisava falar que eu mudei de casa, né? Mudei de casa. Caraca, achei sacolas e sacolas com coisas da minha ex, do ex. E a única coisa que eu tenho aqui cantou é esse objeto... Cantou aquela música, espero que risque meu nome da tua gente. Mentalmente cantei. Ah, é o melhor jeito de se cantar essa música. Porque daí mentalmente você consegue atingir o agudo. Que na prática, às vezes, mentalmente estou afinado, faço melismas. Vai o falsete, né? Mas a única coisa que me sobrou é o meu anel de não noivado, né? Que está aqui. Eu preciso vender. Hoje você vai se libertar disso. Que você vai então, gente, façam doações aí. Se chegar ao preço que eu paguei, eu sorteio o meu anel. Vai ter sorteio do anel do Príncipe Vidano. Oh, genial. Sorteio o anel na sua cara. Então, Príncipe Vidano, mas depois daquela exposição, rapaz, aquilo ali foi um movimento cinético universal na sua vida, que depois daquela exposição começou tudo dar certo pra você, rapaz. Isso, só um minuto, que a sua vida de bosta não interessa, porque Zé Luiz doou R$50 aqui, rapaz. 10 pro Vidano se tratar e 40 pra comprar músculo no açougue. 1 quilo. Muito obrigado. 1 quilo de músculo. É, o músculo tá caro mesmo. Parabéns aí. A sua vida melancólica de bosta atrai dinheiro, né? Exato. A galera fazendo academia, dá pra comprar músculo pronto no açougue. Mas não era isso que a gente ia falar. Eu queria falar, depois daquela exposição, explanação, que alguns vão falar indevido, né? Sobretudo seus advogados estão falando isso. Exato. Mas depois daquilo, rapaz, você se libertou e as coisas começaram a dar certo na sua vida. O cara faz o fórceps, faz o terapia de fórceps aí e fala: não, você vai se libertar, fique tranquilo. Me dando chorando na live. Né? Hoje, hoje em dia ele está namorando aí. Verdade. Rapaz, verdade, já verdade. Está um namorando sucesso com o Jornal do Minuto, rapaz. Está lá naquele canal que vocês desenham lá, aqueles. É, Rabisco falado. Eu estou gravando com grandes estrelas, como o Supla. Né? É, então. Pô, você é hora, está onde você nunca nem pensou que estaria. Não, rapaz. Eu agora sou um artista, eu nem sei dizer, eu sou o único artista profissional do Brasil. Eu só desenho por São Paulo. De fato, eu não desenho por prazer. Nenhum desenha por prazer. Nenhum, não, apenas ninguém trabalho. Desenha por prazer. Então, rapaz, aquilo ali. E olha que só deu certo com você, que eu já explanei o Wesley Zob aqui várias vezes, continua sendo merda. O é Anderson Negão também, nem se fala, rapaz. Só piora, né? Só piora, só piora. É, a ideia é não contar nada pro Ganso, velho. A galera não aprendeu ainda, velho. É, eu. O Zop corre pro Ganso. Ganso, tem que te contar uma coisa que aconteceu comigo agora, é Ganso. Nossa, vou colocar no próximo episódio. Não, ele já fala na live. Ele já vai falar na próxima live. Mas então, esses são os recadinhos. Continuem contando coisas pra mim aí, porque a natureza. Pelo menos na live não dá pra ver a galera levantando e saindo do teatro, né, galera? Com uma piadinha besta de abuso do metrô, né, rapaz? Não, mas pelo amor de Deus também. Vamos então aqui, rapaziada. Falar o tema de hoje. Reunimos esses craques aqui, esses ursos da informática, para falar de grandes momentos do futebol, grandes momentos do futebol, mas qualquer momento não, aquele momento que a gente presenciou, aquele momento que fez o coração aí desritimar, rapaz, aquele momento que fez escorrer uma lágrima pra dentro ou pra fora, aquele momento que você falou assim, isso, dentro, eu não sei como funciona. Isso é a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida no mundo esportivo, não é essa bosta aí de ioiô, não, rapaz, que existe uma rixa mundial entre ioiô e futebol, todo mundo sabe, né? É verdade. E aí a gente viu aí a beleza, a magnitude do esporte, então hoje vamos falar, narrar, dar com precisas características aí, aqueles momentos que abrilhantaram o mundo poliesportivo futebolístico aí e fez a gente pensar... Ah! Ué. Deixa o Vidani gemer, é melhor. Melhor. É que ele é profissional. Ele é profissional. Assim como ele, eu só ganho dinheiro pra gemer, mas não sou profissional. Então vamos pra esse episódio dos grandes momentos do futebol que eu vivenciei. Muito bem, aqui, rapaz, e entrando pelo centro do campo, aí, sem medo de ser feliz, tocando de lado, tocando pro outro, olhando aí toda a sua volta, entra aí o nosso principal dominador, Wesley Zop. Aí eu? Aquele rapaz que começa as jogadas desse time aqui. É isso. E o Wesley Zop, fale aí que grande momento do futebol, rapaz, que abrilhantou a tua vida, que fez você pensar diferente, assim como o Matheus Lima falando aqui, ó, Que bom que trouxeram o cara que fez mais gols que o Pelé nesse episódio. Tamo junto. É, exatamente. Teve um comentário aí que é Anderson maior que o Pelé. Eu não sei garantir isso, que eu não sei a altura do Pelé. Então... Ah, não, mas eu sou maior. Mas se o Pelé tiver em pé, assim, Anderson Negão deitado, ele é maior que Pelé, assim. Ah, sim, aí não tem dúvida. E já fizemos medição de rola também, onde é? No frio ou no calor? No calor. Coitado do Pelé. Anderson Negão é maior que Pelé, rapaz. É isso. Descoberta é em tudo que você pensar. Mas e aí, Wesley Zop? Que grande momento te trouxe aí o lágrimas, sentimentos para dentro ou para fora sobre o futebol? Vou falar. Você é um palmeirense convicto aí, rapaz. Sim. Por isso até vim uniformizado para a live. E essa semana, aqui é uma fofoquinha futebolística. Não, aí, ótimo, se o Príncipe Vidani sabe disso, porque sabe porra nenhuma de futebol. Mas o Banco Central lançou uma moeda comemorativa do primeiro Mundial do Palmeiras aí, né, 1951. Ah, pelo amor de Deus. Olha a boca! Fizeram uma moeda, agora não, se existe ou não existe, também eles fazem lá moeda. Tem moeda com... no Saci, pô. Bico Leão Dourado, que também não existe mais. Já não existe mais. Aí, o mérito do que se existe, não existe, a moeda existe. Então, a moeda comemorativa aí do Mundial do Palmeiras em 51. Ficou belíssima a moeda, mas já não tem mais pra comprar, viu? Porque você é um bosta. Mas você não compra dinheiro, você recebe dinheiro. Então, um dia você vai receber esse dinheiro. Não, você compra dinheiro. É, compra também, mas você vai receber um dia no seu salário. Daí vai não. Se o cara me pagar com uma moeda do Palmeiras, ele toma um tapa na cara, cara. Ué, mas ele não sabe disso. Quem vai pagar? Prefiro quando eu era um urso da informática e me pagavam com cheque do Unibanco, rapaz. Prefiro calção, isso. Pagar por calção. O pior é que o Ganso era um urso da informática mesmo e ganhei. Recebi cheque. Em bônus de cheque. Eu tinha que trocar o cheque na firma inteira. Ah, você vai no banco? Daí os caras já... Mas tudo bem. Mas que tudo momento bem. Poliesportivo futebolístico? Cara, você teve um jogo... Eu tenho que explicar o porquê que isso foi marcante, não só explicar e dar detalhes. Você vai ser igual o Jorge Benjor, escrevendo a música Fio Maravilha aqui, rapaz. Dando é isso que eu quero. Se quiser até pra colocar de fundo. Entendam. Cara, um dos melhores vídeos... que eu curto ver no... Só um minuto, que a Aline Salame aqui mandou um comentário aqui maravilhoso. Cadê? Olha o moço que geme gostoso. Ele voltou. Ah, geme mais, Aline. Geme é bom demais. Mas experimenta, Aline, na sua casa. Gema também. Bom demais. Geme, Aline, pelo amor de Deus. Geme é bom demais, você tá louco. Inclusive, você estava falando de passar um cheque. Em breve vou ter que sair aqui, que vai chegar um cara aqui que eu preciso passar um cheque. Se eu apresentar na câmera, é porque eu tô ali no passando. Pode deixar ligado. Só vou passar o cheque. Que eu bebi ontem, né? Aí sempre deu cheque. Sim. Cara, uma das temáticas que eu mais curto ver no YouTube é as pessoas que comemoram antes do tempo. Comemoram antecipadamente a coisa. Aí do massa. Os arrombados. Tem um ciclista que ele tá, tipo, 500 metros da frente de todo mundo, ele já chega comemorando. Só que o segundo lugar não desistiu do negócio. Tá ali, ó. Pai ganha. Cara, é tão maravilhoso esse vídeo. Meu Deus, olha que sacana. Não, mas ele é maravilhoso. Eu gosto também, eu gosto. E baseando-se nisso, temos a querida Copa América de 2004. Que a gente tava perdendo de 2-1 pra Argentina, e o Galvão Bueno já tava ali num discurso de tipo, ah, valeu a pena até aqui. Pô, gente, a campanha até que foi boa, né? Não dá pra se ganhar todas e tal. O Tevez é substituído pelo Queiroga comemorando, os dois comemorando, bicho, pá, né? E daí aos 48, Adriano faz o gol, Imperador faz o gol, empata 2x2, vai pro pênalti. Ó, eu tenho uma correção aí, Por favor. Mas posso estar errado, porque aqui a gente não usa Google, não. Aqui é... a gente fa... Eu acho que Tevez não foi substituído, porque eu tenho a vaga impressão que ele foi bater balãozinho lá atrás. É isso, exato. Ele foi para segurar a bola, ele foi fazer embaixadinha lá atrás. Foi no escanteio. Foi no escanteio do Brasil, ele não, ficou ali ele batendo baixadinha. Teve esse dele, só que ele no gol do Imperador ele já tinha sido substituído. Ah, eu acredito que não, Wesley Zop. Não, porque ele saiu comemorando, os dois estavam comemorando, cara. Porra, isso foi tão top. Então, viu? Zop, mas é que a regra é você estar errado, então eu vou acreditar com o Ganso aqui. Pode ser. Mas eu gosto disso, porque eu sou um grande fã de Tevez, cara. Eu sou um grande fã do Cabrito, né? Exato. Ele não é corintiano, né? Tá não, é não, mas pô, não. Até hoje no SBT fazendo o jogo dos pontinhos. Ele tá um nenê dele que não cresce. Aquela nenê vampira. Sério? Eu torço pra ele. É, jogo dos pontinhos, eu tô lá. É, Cabrito Tevez. Cara, esse rolê pra mim não entra na minha cabeça. Não da Copa América, mas de ter um cara em 2021 imitando o Tevez no SBT. É um negócio. Caralho, ninguém sabe mais quem é o Tevez, né, pô? A gente não sabe nem como o Tevez fala pra saber se a imitação é boa ou se é ruim. Você só pensa no Pentatone fazendo, você nem lembra do cara. Cara, nem parece, mano, não parece nada. Deve ficar um ano e meio no Brasil, cara, e depois de 15 anos, o filho da puta tá ganhando dinheiro do Silvio Santos, mano. Cara, não teve esforço nenhum de ter o pior é que o Silvio Santos nem deve saber quem é uma imitação. Ele acha que o cara é... Ele acha que é o cara. O cara não consegue sair do personagem porque o Silvio Santos não sabe que é um personagem, tá ligado? E se ele sai, ele é mandado embora, né? Cadê o cara? E o cara um dia chegou e falou: Doutor Silvio, que você tá imitando brasileiro aqui, ó? Sai daqui! Esse sotaque argentino, para com isso! Sai daqui, argentino nojento! Cara, mas eu gosto dessa seleção da Copa América 2004 porque era uma seleção toda cagada, né? Porque no fundo o Parreira não pôde levar a galera, tipo, não pôde levar o Ronaldinho, o Ronaldo mesmo. Ele não pôde levar não, ninguém. Foi o Diego lá do casal Robinho e Diego só. Isso, mas o titular, o camisa 10 nosso era o Alex, né? Enfim, e hoje Alex, sabemos que Diego era abusado nessa relação. Hoje a gente sabe. Hoje a gente sabe. Naquela época a gente achava que era um casal exemplar, né? Hoje sabemos. Um casal tudo consensual, né? Hoje sabemos que era tóxica essa relação. É. Não, mas eu gosto desse time pra caramba, porque a Argentina veio time completo, cara. Botou todo mundo. Veio com todo mundo, cara. É. E veio muito confiante. 2x1. Gol de pênalti. O caralho, pô. Zop errado, né? Tevez foi lá no escanteio, bateu uma embaixadinha pra segurar a bola. Teve isso. Perdeu a bola aí. Nesse contra-ataque, o Brasil fez gol. Galvão Bueno arrancando as calças, gozando na cara do cameraman. É bom demais, você tá louco. Cara, mas foi maravilhoso, bicho, porque tava todo mundo comemorando, cara. Essa seleção aí, eu gosto dela, porque era tipo todo jogador que nunca teve chance no Brasil, tava nela. O Felipe, que é o lateral esquerdo do Vasco, tinha a galera dessa seleção. Isso, cara, é o principal básico pra você formar um time campeão, cara. Isso, A Disney já ensinou. E esse time tinha um negócio que os times do Brasil não tem mais, que é sangue no zóio, porque é justamente uma galera que não tinha condição de estar ali. E, puta, sangue no zóio. Pô, vou dar um sangue aqui, né? É. Tinha 11 Fagners lá, né? Gustavo Neri era realmente o lateral do Brasil. Agora que eu lembrei. Gustavo Neri. A preletiva foi fácil. O Parreira chegou e falou: vocês sabem que vocês nunca mais vão estar aqui, né? A última chance de vestir essa buceta. Se pá, o imperador, hein? Mas engordando do jeito que tá esse cavalo, nem ele. Muito bom. E aí, pô? Tá certo. O Zagallo já chorando no banco lá, sai comemorando, feito um velho louco, bicho. Ah, mas o Zagallo já tava caduco, ele nem sabia o que tava acontecendo ali. Ele achou... Mas viu todo mundo comemorando, ele vai no caminho. Ah, né? Tava com a camisa do Tostão, ele tava zoado. É, Copa de 70. Rapaz, torturou alguém no banheiro. É, rapaz. Cara, na moral, eu tô ainda pensando no cabelo do Tevez, que realmente não faz sentido nenhum até agora. Não vai, eu tô não muito vai. Indignada, cara, velho. O cara tá ganhando dinheiro 15 anos depois. Eu tô muito puta com isso. Sabe quando a pessoa, Tati, ela tem crise existencial, tipo, do nada você olha no teto e fala assim: puta, a vida vai acabar, daqui a pouco eu morro em breve. Aí, às vezes eu tô assim, em vez de ter essa crise, eu tenho a crise de: caralho, o Porpetone faz o Tevez até hoje. Defendi um pouco, né? Eu não sou tão incompetente assim. Nossa, velho, é muito. Nossa, 2005 Tevez, bicho. Não, eu tô muito puto. Eu vou ligar pro Silvio Santos. Eu tô revoltado. Rony Lestrange falou: Imperador cheiradaço, salvou o Brasil. Viu esse jogo e ele fala que realmente foi mítico mesmo. Porra, foi maravilhoso. E agora eu quero. Agora eu quero uma percepção de um profissional do comentarismo esportivo, Anderson Negão. Anderson Negão, você lembra desse momento aí, dessa Copa América? Lembro. Agora a gente acaba de sair de uma Copa América que foi uma bosta, assim. Mas a gente não valoriza mais a Copa América, a gente não valoriza mais a seleção. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, Anderson Negão? Cara, acho que ninguém mais quer saber de Brasil, velho. Foda-se. Nossa. Brasil. Agora você me bagulou. Não sei se precisava desse comentário. Vai além das quatro linhas do campo, cara. Ah. Pessoal só quer saber de skate agora. É só skate agora. É skate. Brasil é país do skate. Do vôlei. Cara, vamos vôlei, torcer pra vôlei. Vôlei é bom. Tem um carinha do vôlei aí que a galera tá gostando, o Douglas. Então Maravilhoso, você tá louco. Vou torcer por ele. O tem Príncipe Vidani, Príncipe Vidani aí, rapaz, jogador convidado. Aqui tá tipo aquele showball, assim, é, né? Fim de ano, jogo dos amigos do Daniel contra amigos do Livinho. Não, é sempre amigos de alguém que tem a ver com futebol, né? Ou alguém que não faz sentido nenhum. Amigos do Michel Teló contra amigos do Messi, né? Aí tá. Príncipe Vidani, que grande momento o futebol te agraciou aí, rapaz. Que você, cara, quer compartilhar. Momentos, mas fala um, não lista todos, tá. Fala um. Não vou listar todos. Tá? Queria citar antes o Elano pulando o muro da casa da Livestelma, que me agrada, cara, muito. Cara, genial. Cara, grande momento. Eu não li a capricha desse mês, então. Eles eram casados, né? Eles estavam separando e uma hora que ia voltar pra dentro de casa pra tentar reconquistar, ele pulou o muro da própria casa. É porque é isso que dá tesão na mulher que tá separando. O invasão ele invade a casa. E eles não voltaram. Esse é o argumento de Robinho, né, inclusive. Não, gente, pelo amor de Deus. Eu não concordo com isso, FBI, pelo eu amor. Eu também de Deus. Não. É. Olha só, apaga meu rosto aqui. Não, ó, eu ia citar que pra mim tem uma passagem do futebol que envolve meu time, o Vasco da Gama, quando ele existia, né? Antes dele acabar. Quando tinha hino. Isso, tinha hino, tinha. Quando patrocinava o He-Man, patrocinava quando o He-Man. As pessoas não sabem, a camisa era toda de uma cor só. A camisa foi depredando, sobrou só a faixa só. É uma faixa que eles jogam tudo sem camisa. Seria bom. Os ursos da informática. Enfim, lá para os idos de 99, 98 ou 2000, não lembro muito bem quanto, teve uma passagem que é a passagem de Edmundo, era o camisa 10 do Vasco, né, o capitão do Vasco. Sim. E o Vasco trouxe o Romário de volta. Né? E esse momento de Romário e Edmundo juntos, que o Romário volta para o Vasco, e ele era o queridinho do Eurico, e não sei o quê, e o Edmundo era o capitão e o camisa 10 do Vasco, e o Romário chegou e deram a faixa de capitão para ele. Eita. Edmundo era um jogador com um ego grande, já ficou tipo, caralho, né? Caralho, Edmundo, minha casa. Atropelava a gente na época. Isso, mas tranquilo. Mas não era preso, né? Não, mas não era. Precisava também, exagero, jogava muito. Não vai ser preso. Pô. Mas o que eu tô falando, não é uma figura fácil de se mexer. Exato, teria um pouco de medo. É igual o Davi Luiz, você tira a faixa dele, ele chora, não é isso? Não, o apelido dele, se ele fosse tranquilo, seria bichinho, né? E não animal. Não é. Seria bichinho da Parmalat, né? Urso da computação, de repente. Tranquilo. Mas não, aí, enfim... O Romário chegou, começou a fazer gol ali no Vasco também, mas pegou a faixa de capitão. Você ficou chateado? Não, eu fiquei feliz, eu gostava mais do Romário sempre. Você gostava mais do Romário do que do Edmundo, cara? Bem mais. Não, eu torço pro Vasco por causa do Romário. Inclusive, eu devia ir no Procon contra o Romário, porque comecei a torcer pro Vasco por conta dele, por causa de 94, que eu perguntei pro meu pai onde o Romário jogava no Brasil. Meu pai falou, no Vasco. Eu falei, então eu torço pro Vasco. E aí minha vida com futebol, meu prazer foi só derrocar. Mas, enfim, nessa época aí o Edmundo foi se incomodando com as coisas e tal. Rolou um jogo que era um pênalti, o Edmundo que treinava pênalti no Vasco. E aí, Romário treinava nada. Romário pegou a bola do pênalti que o Edmundo sofreu e falou, vou bater, sou o capitão, foda-se. Bateu no travessão e errou. E outra, eu sou o Romário, né? Você jogou aonde, Edmundo? Foi campeão do mundo? Foi, eu fui, então beleza. E o Edmundo tentou ser, mas não deixaram. Não combinaram com ele ali a final de 98, não combinaram com ele. E botaram o Ronaldo com baba na boca inteira. Mas o Edmundo deu uma entrevista e falou assim, cara, como se estivesse na sua casa, vem uma outra pessoa, senta na sua mesa, toma o teu lugar, e eu venho treinando pênalti, só eu treino. Ele fez uma declaração maravilhosa para a imprensa, falando tipo, não, mas o rei e o príncipe estão felizes, né? O rei, ele falando do Eurico e o príncipe do Romário. O negócio é o reizinho e o príncipezinho lá, quem manda são eles. O Vasco perdeu esse jogo, empatou. Acho que empatou e o Romário perdeu o pênalti. No outro jogo, o Romário fez 3 gols, passou o Edmundo na artilharia, e deu uma entrevista falando, agora a corte toda tá feliz, o rei, o príncipe e o bobo. E esse foi um dos grandes momentos do esporte brasileiro, cara. Pouco depois o Edmundo saiu, foi pro Cruzeiro, e aí... Caraca! Enfim, porque ele já não era mais bem-vindo em casa, né? Então, o príncipe Vida, ele é tão filha da puta que ele gosta das intriguinhas do próprio time. Ele gosta de edificação. Mas ele vai falar da vitória do Vasco? Não tem mais, exato. É difícil. Ele lembra como que é a sensação. Cara, eu achei que ele ia falar naquele momento que o Vasco meteu SBT na Globo, colocou... O Vasco nos anos 2000 protagonizou momentos maravilhosos. Essa final da Copa de Avelange que ele botou SBT no peito é maravilhoso. Teve a final da Mercosul, aí um abraço pro Zop, foi um grande momento. 4x3 4x3 de virada, com 3 do Romário, inclusive. Então, porra. Sim, sim. Mas então é isso. Vou passar o cheque, hein? O time fica muito tempo sem ganhar. Quando sai na notícia, quando sai no jornal, mesmo que for uma intriguinha assim, uma briguinha, já, porra. Já é. Mas vitória. É o que tem, né, cara? É o que tem pra falar. E você, Anderson Negão, o que você trouxe aí de... Cara, grande momento futeboleiro. Olha só, eu costumo dizer que eu não gosto de futebol, eu gosto do São Paulo. Ah. Só assisto, pra mim é só jogo de São Paulo. É bicha mesmo. É isso aí. É bicha safada, é isso que você é. E tem outro time que eu gosto muito, que é o Palmeiras, porque as melhores histórias de São Paulo é jogando contra o Palmeiras. Ah, tá. As melhores vitórias. Pior que é. Tem que concordar. Então, o ano foi 2004. 2004, o São Paulo foi perspicaz. Teve um time aí no brasileiro que se destacou, que foi o Goiás, que estava na zona de rebaixamento, começou a ganhar, foi para Libertadores. E aí, o que o São Paulo fez? Por que não compra o time inteiro do Goiás? É só oferecer 2 marmitas mais pra cada jogador. Os caras vão ter 3 refeições agora. Os caras vão ter 3 refeições. Vou comer todo dia. Olha, oferece uma boquetinha no vestiário pra eles. E já era, vambora. E aí vem 2005 e aconteceu, aconteceu. Ganhamos tudo e é isso. Ganhamos aí. Tudo. Então, Goiás 2. Goiás 2 foi lá e ganhou tudo, né? Tudo não podia imaginar. Mas antes, teve um momento contra o Palmeiras que até hoje. É meu gol favorito, cara. É meu gol favorito. É do Cicinho. É do Cicinho. Exato, é do Cicinho. É do... Mas contra o Palmeiras tem que ser gol do Cicinho. O pior é que é um gol lindo. Não foi lindo, esse não. Esse que eu vou falar, não. Esse aí que você tá falando foi em 2005. É, então. O que eu tô falando foi em 2004. Ah, no... tá. Cara, foi um jogo qualquer, na fase de grupos ali do Valia Paulistão. Nada, valia nada. Valia porra nenhuma, já tava todo mundo classificado. Mas aquele gol especial, aquele gol especial. Tá vendo como o esporte tem uma coisa que mexe com a gente? Não, tem. Porque o Palmeiras era muito ruim naquela época, o São Paulo já tava começando ali a aquecer. E tava empatando em 1-1. Ou seja, começando muito... a comprar os jogadores do Goiás. Exato, exato. Foi a virada. São Paulo. Exato. 48 do segundo tempo. 48 do segundo tempo. Começou a jogada lá, grafite meteu pro gol. Sérgio! O Kleber narrando. Aí rebote, Sérgio! Aí de novo rebote, Sérgio! Peraí, Sérgio era o goleiro do Palmeiras. Era o goleiro do Palmeiras. Ah, tá. Às vezes era um cara, estuprando o Kleber. Sérgio! Sérgio! Sérgio! Sérgio! Sérgio! Ai, Sérgio. Ei, deixa eu narrar, Sérgio, deixa eu narrar. Sérgio! E aí na quarta chute, Cicinho meteu pra rede, pá, gol! Mas como que esse foi? Não... Como que foi assim? Aquele veio que foi entrando devagarinho, esquisito, ou aquela bem colocada? Como que foi? Não, foi uma bica feia. Ele bateu feia. Do jeito que veio. Do jeito que veio, ele bateu. Tentou afastar a bola, No gol é gol. Exato, foi mais ou menos isso. E aí, cara, aquele gol foi muito emocionante pra mim. Mas acho que mais do Kleber Machado tá gritando Sérgio. Acho que... É, exato. Ele gritando Sérgio ali. Porque o jogo não significava nada. Tudo porra nenhuma. Ele chamou um urso pra ir lá com ele. Não, nem foi o campeão dessa porra aí. Né? Não sei quem ganhou. Claro que não, ainda não tava com o Goiás 2 completo. Exato. E aí, então, eu gostava do Kleber Machado nos jogos do São Paulo. Porque existe uma lenda que quando o goleiro era o deles, que ele gritava Pênis. Vocês lembram disso ou não? É, eu lembro dele narrando, mas não lembro da lenda. Não, e aí o... Era tipo essa lenda Pênis. Fizeram... Dá até pra achar no YouTube, tem um... Como que chama? Vários vídeos, aí um aglomerado. Um compilado. Compilado de vídeos dele. Pênis! Pênis! Pênis! Não com tanta veemência igual ele falava Sérgio, mas... E partiu junto pro gol. Pênis! Rapaz! Vitinho deve saber de Kleber Machado gritando pênis quando defendia pro São Paulo. Ah, abre o microfone aí, rapaz. Saudades do pênis de Kleber Machado. Tá? Desculpa, gente, eu fui realmente passar um cheque e acabei de ter que parcelar duas vezes. Acontece. Pior tipo de cheque. Cruzado, né? Falando foi cruzado. É... Olha, Rafael Vital perguntando, o goleiro chamava dele, sim, do São Paulo, né? Sim. Tinha um goleiro chamado... Um dos piores que eu já vi na vida. Tem uma lenda também aquele goleiro era só pra ter o apelido de pênis mesmo. Não, não sei que... Isso aí é injustiça do São Paulino. Os caras se acostumou a ter Zete por 38 anos. É isso mesmo, pô. E depois Rogério Ceni por 99 anos. E aí pega um goleiro que é, tipo... O cara é médio. E a mulher dele queria que ele jogasse. A mulher dele, você lembra pênis? Que ela colocou, ela falou assim, nossa, o Rogério Ceni não saiu uma vez pro meu marido jogar, rolou uma treta do caramba. É, ele saiu. O Denis, ele era, ele foi, quando veio pro São Paulo, lembro que ele veio da Ponte, né? E ele era um puta goleiro promissor na Ponte Preta e tal, categoria de mas base. Hoje, né, bicho? É, mas assim, eu acho que é mais difícil ser goleiro da Ponte do que de São Paulo. Você deve tomar de um chute na cara sendo goleiro da Ponte. É complicado. É tipo o Jefferson, muito que era goleiro do Botafogo, que na época a galera falava que era o melhor goleiro do mundo. Falava, claro, é goleiro do Botafogo. Todos os chutes que ele toma por jogo, nem o goleiro toma, ele tá sempre preparado. O de 9-0 fez 90 defesas. E outra coisa, goleiro, é, tipo, é o cara que não sabe jogar em outra posição, todo mundo sabe isso. Por isso que acabou ficando no gol. O cara, quando é goleiro reserva ainda, porra, ele tem que estar... Lembra, ele tá jogando. Ele tem que estar, graças a Deus, de ter um time, de ter um emprego, rapaz. É, eu não entendo a insatisfação de quem é banco num time brasileiro grande, cara. É. É o dinheiro mais no mole, é aquilo que a gente falou no começo do programa, mas óbvio, que é dinheiro sem fazer nada. O Volta do Corinthians saiu pra ir pro Cuiabá pra quê, velho? Ganhando 10 anos no Corinthians, de... não saía, não. Eu ficaria no banco eternamente, velho. O pessoal nem sabia mais que ele tava lá. Eu vou falar uma coisa aqui, ó, que ninguém quer falar, mas denúncia sobre o futebol feminino aí nas Olimpíadas. Você olha a goleira, quem que é? A gordinha do grupo, rapaz. Ainda existe essa gordofobia, né? Rapaz. Menina devia ser lateral. A menina jogava na lateral, a sueca falou: opa, gordinha, pro gol aí, ó. Você vai pro gol. Não, mas eu nunca defendi na vida, professor. Cala a boca, gordinha! Vai pro gol! Você ocupa espaço. Eu não consigo entender nada com a sua língua gorda falando aí. Vai pro gol! Não, você quer comentar? Até a Tati pode me corrigir, porque ela entende o futebol feminino diferente de mim, que tô nessa, acompanho de 4 em 4 anos praticamente, eventualmente um jogo ou outro que é final de Libertadores brasileiro, acabo vendo. Mas o que eu acho engraçado que... Sim, são mulheres jogando, Vitinho. É engraçadíssimo. É engraçado, né? O que eu acho engraçado, cara, é que em relação ao futebol masculino, né, tem uma diferença de estatura muito grande, né? Então, as meninas são muito mais baixas. E você vê a goleira do Brasil, acho que ela tem 1,70m, por aí, a Bárbara. É muito pequena, cara. Sim. E o campo tem o mesmo tamanho. E eu acho que esse é o grande problema, no fundo, do futebol feminino. Porque, tipo, o campo, ele não... Ele deveria ser adaptado também. É, da mesma forma que o basquete é adaptado, né? Que a cesta não é tão alta, etc. Porque, cara, é muita sacanagem. Você vê alguns gols... O gol que o Brasil tomou de falta, controlando aí na Olimpíada... Mas foi cara, o vacilo dela. Ela podia pegar aquela bola. Eu não vou aceitar nunca aquela bola. Tá, aquela se ela tivesse colocado um cabo difícil. De vassoura aqui, ó. Um cabo de vassoura nas duas mãos. Naquele extensor de braço do Gugu. Só com aquilo que ela pegou. É que você tá com medo de ser machista. Você tá com medo de ser machista. Mas é mão de alface, goleira. A goleira é mão de alface, pô. Eu falo mesmo, é mão de alface. É fraco. Ela é mesmo. Ela não é uma boa goleira também, acho. Agora, o ruim é porque não tem. Assim, no basquete, no vôlei, então você tem como adaptar. Mas no campo de futebol não dá. Pra você adaptar e fazer um campinho, daqui a pouco você não, coloca. Mas pelo não, menos não dá, ué. Aí vira futsal, Vidani. Aí vira futsal. Pelo menos dá o tamanho da trave um pouco, entendeu? Dá mas aí como é que você. Essa, você acha que na Arena Corinthians os caras iam ficar trocando trave? Eu duvido que eles iam trocar trave. Pô, é só outra botar coisa, outra trave Vidani. Lá deitada no chão. Ou coloca então. um tamanco holandês na goleira ali. É cara. Isso, o Vidani não. Tá esquecendo que por ser feminino ela pode ir de salto 15. Exato. E ganhando na estátua. Cara, essa ideia é boa, viu? O Cássio de salto 15 ia ser apedrejado, mas a goleira ali, pô. É o privilégio dela, né? Realmente. Privilégio ela andar de salto. Ela pode colocar uma peruca maior também. Pode arrumar ali. Né? É, um Black Power, né? Tampa mais o gol. Mas você vê, cara, eu reparei isso vendo a Olimpíada. Eu falei, caraca, realmente. Ela tem o tamanho das outras jogadoras, cara. No Brasil. Mas agora tem mais masculino. Goleira. Não, tem que ter goleira maior, porque a nossa goleira é ela mesma. Mas a goleira do Corinthians tem quase 1,90, bicho. A goleira do Corinthians tem 1,90, as duas. Então, mas ela não. Ela vai de rasteirinha, não tem problema. Ela vai de rasteirinha. Não, mas o Vidani, ó, o seu erro, Vidani, está em não ter entendido a minha fala. Não vai pro gol quem é capaz, quem é alto. É o gordinho que vai pro gol, entendeu? Não, eu creio que eu tinha entendido a sua fala. Entendeu? É isso. Você ia pro gol, Valp, quando você era mais novo? Nem sempre, eu ficava muito na lateral esquerda. É duas que era onde ficavam os reservas ali esperando pra jogar. É, na lateral do campo mesmo. É, na lateral do campo, ficava esquerda, banco. Exato. Grande com que suco na mão, com suco de arminha na mão. Ah, fazendo massagem nas pessoas. E você, Tadi, que momento do futebol te emocionou? Foi Kleber do Machado estuprado por Sérgio? Foi isso? Na verdade, o meu lance é um lance bizarrinho que aconteceu, mas faz tempo. E a maioria não vai lembrar, porque né, vocês só falam de Sudeste, esquecem o Nordeste, nosso Nordeste querido. Jamais esqueceria. Como vamos esquecer esses filha da puta que a gente sustenta? Como que a gente esquece isso aí? Não tem como! Meu pai... na verdade, meu pai, ele já falei já aqui, né? Meu pai tá pro Bahia, é apaixonado pelo Bahia. Indo jogou com o Bebeto, seu ex-namorado. É, jogou com o meu ex-namorado Bebeto. Foi uma coisa muito triste. E meu pai... Foi, Bahia tava na Série B, velho. Bahia tava, assim, foi emocionante no sentido de. Bahia tava onde ele tinha que estar, tá, né? É, foi série engraçado. Tava acima, né? Assim, foi engraçado. Foi emocionante, foi engraçado, porque é o seguinte: eu moro numa rua que tinha, é prédio, né? Um conjuntinho de 20 prédios, né? Nada chique, não, não tinha nada. Só que assim. A galera lá se conhecia há muito tempo, há uns 20 anos. E era sempre zoeira quando perdi o Vitória, quando perdi o Bahia, beleza. Meu pai pegou, foi pro estádio ver o Bahia, era o último jogo, e o Bahia caiu pra Série C. Agora meu pai, sim. É aquela coisa, né? Todo mundo sabia que meu pai tinha ido pro estádio com os amigos dele, só que o amigo dele não quis voltar pra casa. Sentou na rua e falou, Fernando, hoje eu vou morar na rua, porque se eu voltar... Eu vou ser humilhado. Os caras vão comer meu cu. Meu o Sérgio tá lá no condomínio. O Sérgio vai me comer lá. O cara não vale a pena, não vale a pena, é só futebol, é só futebol. O cara chorava igual a criança, meu pai teve que ligar pra esposa dele pra buscar ele. E ele não queria ir embora, ele falou, velho, o Bahia acabou com minha vida. Meu pai ligou pra minha mãe, mas eu não consigo ir embora. Aí todo mundo foi buscar o cara, não, gente, eu vou morar aqui, minha casa é aqui na rua. E ele ficou um tempão, tipo assim, isso deu 1h, 2h, ele não queria ir pra casa, ele, eu vou voltar quando não tiver ninguém na rua mais, até o quê? Os filhos mas da puta é isso da que os caras cara falam, Bahia é minha vida? Aí o cara fala, o Bahia se estragou, a minha vida também, é isso aí. Mas, mano, ele falou assim, eu só vou voltar quando não tiver ninguém na rua, mas os filhos da puta ficaram esperando. Ah, mas lógico. Ainda mais sabendo da história, pô. 2h, galera, cadê ele? Ele não vai entrar não, ele. Manda a galera embora, por favor, meu pai falando. Por favor, vão embora pra ele voltar pra casa, mas ele quer dormir. Ah, bicho. Ele... Deve ter cara até hoje lá. Cara, foi tão triste, velho. Na moral, meu pai queria chorar. E eu falava, meu pai, o que aconteceu? Ele, pô, Série B, Série C, mano, Série C, o Bahia não é isso, não. Mas ele não conseguia chorar por causa do amigo. Então, pra mim, foi o dia mais emocionante. Não, e o pior é o seu pai fazendo o papel de mãe do condomínio ali, ô, gente, não. Não vai zoar o menino, é a pedagoga do condomínio. Não era o menino, era o cara de 40 anos. Parou, então. O seu pai, a tia pedagoga ali, ó, é certo, sem zoar o menino pra ele sair de casa, é certo gente, isso. É certo zoar ele, porque ele é morto. Você acha bonito. Aí a galera, ele zoou o Vitória ano passado. Agora é a vez dele. E o cara chorava. Cara, foi muito triste, velho. Na moral. Mas é da hora zoar esses caras fanáticos, bicho. Pô, bom demais. Você tá não, eu aprendi. Foi ali que eu aprendi. Eu falei, velho, eu vou ser corintiano, mas eu não vou ser assim. É. Paguei a língua, paguei. Mas, fala velho. Assim, não vou morar em prédio. Você falou, é isso. Não, mora em prédio. Eu que não quero morar em prédio. Não, eu aprendi a controlar a minha torcida só pra ficar em casa. Então eu não saio de camisa, eu não revelo que eu sou corintiana. Pra não passar por isso, constrangimento. Mas aí de topless, não sei se a decisão certa. Ele não, assim, ele voltou pra casa. Todo mundo fica olhando as tretas e nem pensa no time que ela torce. Ele voltou pra casa, voltou, ele saiu de casa durante uma semana, ele ficou indo só pro trabalho, ele não parava mais no bar, ele ia direto, sabe, tipo, vu. A galera, ó, para aqui, ele, não, boa noite, minha mulher aqui, agora sofrente. E aí ele foi pra casa durante uma semana, depois ele voltou, chorou, depois a galera de um ano, consolou. Quando o Bahia acessou a Série B de novo, ele voltou à vida normal dele. Foi o ano que a empresa mais produziu, teve lucros. O cara fazia questão de fazer hora extra. Foi muito triste, mas foi assim, foi emocionante pra mim, porque eu dei muita risada, fiquei muito preocupada. Achei que ele ia se matar, na verdade. Rapaz, um momento do futebol que pra mim foi maravilhoso. Pra mim foi de uma emoção. De uma emoção. De emanar galas. Não, é porque eu gosto da zoeira. Eu gosto da zoeira, rapaz. É isso. Pra mim, não existe zoeira maior do que um ambiente sério, cara. Você conseguir fazer uma zoeira... Rir no velório, sério, por exemplo. É, exato. Rir no velório, né? Passar a mão no cu do padre. Esse tipo de coisa. E não existe ambiente mais sério que uma Copa do Mundo, cara. Na Copa do Mundo, sim, tá todo mundo churrascando, tá todo mundo se divertindo, é travesti na concentração, mas e no jogo ali, filho? No jogo ali é sério. E aí, na Copa do Mundo, onde Louco Abreu vai bater um pênalti, o cara vai bater um pênalti, ele pega, mano, e todo mundo olha pra ele e fala, ele não vai dar cavadinha. Não, não. Todo mundo olha e fala, ele não tem pau pra dar uma cavadinha. Não. Porra, ele não tem essa pica tão grossa. Ele vai lá e dá uma cavadinha, cara. Porra. Pra mim é um grande momento de Copa do Mundo aqui, cara. Cara, Ganso, mas esse momento, ele é maravilhoso, não só pelo Louco Abreu, pelo contexto todo do jogo, que é o pênalti que o Suárez faz com a mão, né? E Gana tem a chance de ganhar o jogo no tempo normal. Foi muito bizarro aquele jogo. Perde o pênalti. É, o Suárez sai chorando, né? O Suárez fica comemorando. Ele lá foi expulso. Fora. Ele foi expulso, cara. Ele foi expulso comemorando lá fora. Esse jogo é maravilhoso. É só risada esse jogo. Porque ele foi de vilão a herói, né? Exato. Não, é que assim, ele ia ser gol. Então ele só tinha a possibilidade de ser herói ali. Porque ele fala, cara, faço o pênalti aqui e posso. Eu faria. Eu também. Tá ótimo. Então, é claro, porra. Jogador com recurso. Fair play, foda-se, fair play, cara. Quero ganhar, cara. É Copa do Mundo, cara. O Olímpico ali tava atinindo ali, velho. Fair play só existe quando é pra ganhar lateral. Aí é fair play. Agora é pra ganhar. Pra gol, não, porra. Ronaldinho Gaúcho que eu diga aí, cara. E aí, quando vai, eu gosto que hoje em dia você vê entrevistas dos caras do Uruguai, eles falam que eles todos estavam abraçados lá, com o cu na mão, falando, esse filho da puta não vai dar cavadinha, cara. Eu fico imaginando o desespero desses meio, caras, não, quando ele foi pra bola, e eles iam ter a certeza absoluta que ele ia dar. E lá eles iam estar olhando pra ele assim, ó. Os caras pensando na gringa. Sobrou pra Louco Abreu. Caralho. Ah, ninguém. Louco Abreu, não. Ninguém recebe o apelido de louco à toa. O nome dele é Normal Abreu, né? Não é sem sapo Abreu. O técnico fez a seleção lá. O técnico fez a seleção pensando: por que eu escolhi esse cara? Eu queria ter votado qualquer outro. Não, eu imagino o técnico falando: oh, Abril, baterás no pênalti. Aqui, ó. Deixa aqui. Ele abriu! É Copa do Mundo, Abril! É sério! Essa porra é sério! Ele. Aqui, ó. Deixa com o pai. Ele abriu! Você tá entendendo? É Copa do Mundo! Não cavadilhas! Não cavadilhas! Ele não abriu aqui! Não! Alguma vez eu já zoei aqui? Eu? Como assim, alguma vez, filha da puta? Eu levo o pênalti muito a sério, meu filho. Eu não vou levar. Me dá a impressão que o Louco Abreu não sabe que é conhecido como Louco Abreu, né? Ele acha que ele passa de sensato. Ele acha que é só Abreu. Ah, o pessoal me chama de Abreu, fala que tá tudo muito louco. É louco o que ele em português é João? Cara, se... E se ele dá aquela cavadinha, ele só sai como e erra, só sai como louco, rapaz. Aí, porra, ele já era, entendeu? O bicho já deve ter uma tora perigosa. Não, isso daí é a grossura da veia. Que loucura, velho, só de lembrar agora. Maravilhoso. Não, e sabe o que é pior, cara? Não. Lembrar que na final de 2006 o Zidane bateu o pênalti cavadinho, cara. Ah, mas não tem a mesma graça com o Louco Abreu. Ah, mas é. Exato. O Zidane não é louco, Abreu. É que o Louco Abreu todo mundo tava esperando pra cavadinha. Então, mas não, quando o Zidane faz, não é loucura, você tá vendo? Não, é o Zidane. Não, mas é porque o Zidane faz com técnica. É isso. Ele sabe fazer, exato. Ele não sabe, é do Botafogo, sabe? É isso. Ele não é o louco Zidane. É. Por mais que ele dá cabeçada na pessoa, ele é isso. Sentado. Ele deu uma cabeçada numa final de Copa do Mundo e mesmo assim não é o louco Zidane. Ele lembra o jogo, inclusive. Entendeu? Então, louco Abreu, pra mim, cara, um grande herói futebolístico que manteve aí. Porque se ele não dá a cavadinha ali, ele ia ser um bosta. Todo mundo ia falar, ah lá, tá vendo? Ah lá. Ah lá, ah lá. Arregou. Quando o jogo é sério, ele, porra. Cadê? Ele joga... Cadê aquela cavadilha? Cadê? É. Mas aí, louco Abreu dando a cavadinha em pênalti de Copa do Mundo, pra mim, um grande momento de diversas emoções. Até hoje eu assisto o replay e duvido que ele vai dar aquela cavadinha ali, apesar de... Não, é da hora quando você sabe do jogo, você assiste o jogo de novo e fala, não é possível que ele vai dar cavadinha. Mas é, tem um lance. Ó, Léo, cortou a fala. Tem um lance. Tem um lance maravilhoso. Existe lance. Uma votação. Tem vários lances. É só pra encerrar o bloco, o ouvinte dá aquela passada de cheque, abrir uma outra aba do YouTube aí pra ver o Kleber Machado sendo estuprado por Sérgio aí, rapaz, vendo o Bahia rebaixado, ou o Romário com declarações aí, polêmicas aí. Mas Príncipe Vidani, então você queria ressaltar um outro lance que... Esse aí que a gente assiste e torce pra ter outro final, mas acaba sendo sempre o mesmo, é sempre o gol perdido de Diego Souza contra o Corinthians, que é o verdadeiro causador da pandemia, né? Você sabe que o mundo começou a acabar quando o Diego Souza saiu na cara do Cássio e permitiu que o Corinthians ganhasse uma Libertadores. Que é, porque daí já desencadeou. Foi 7-1, foi golpe, foi rapaz, pandemia, rapaz, as coisas vieram vindo. Diego Souza quase foi morto. Exato. Louco Abreu não perderia esse gol. Exato. Louco Abreu não perderia esse gol. Mas, ó. Ele ia dar um tapa na cara do Cássio ali. Viu? Toda vez que eu assisto, eu fico torcendo. Vai, Diego Souza, filho. Agora é gol, vai entrar. Essa bola Eu assisti futebol praticante, né? Até esses períodos aí, tá? Depois eu achei que perdeu um pouco a graça o futebol. É, hoje, né? Eu não acompanho tanto, não. Mas esse momento aí eu acompanhei bastante. E também Diego Souza era uma das promessas que não deu certo midiática, né, rapaz? Todo mundo achava que ia estourar e, porra, como diz, não tinha maleabilidade no futebol. Não tinha maleabilidade no futebol ali. Ele tinha uns lampejos ali, só que, porra, né? Ele jogou em todos os times do Brasil, né, Diego? Mas mesmo sendo corintiano, eu acho que... Eu sei que Cássio foi gênio, mas eu acho que o Diego Souza vacilou, porque ali era... Perdeu. Ali ele perdeu. Mas perdeu assim, do que o Cássio. Cássio fez o que tinha que fazer e foi uma puta defesa. Mas a obrigação é o Diego Souza, tipo um pênalti, cara, atacante, pelo amor de Deus. Cara, assim, é melhor. Era só ele e o Cássio. É melhor que o pênalti, a bola dominada sozinho com o goleiro, ele podia ter driblado, ele podia ter enfiado a bola no cu, entrado com o cu dentro do gol. Gozado na cara do Cássio ali, o Cássio gritando, Diego! Não, a galera compara aí, ó. Zé Luiz comentou aí, doando dinheiro, inclusive. Zé Luiz comentou doando dinheiro, falando: o lance do Diego Souza. Opa! O lance do Diego Souza é igual ao Renato Augusto na última Copa, rapaz. Nada a ver, mas eu vou concordar com você. Não fale mal de Renato Augusto, não, que ele bombou. Não fale mal. Não fale mal de Renato Augusto. Não, mas é diferente. O tamanho da responsa do Diego Souza. Quartas e final de Libertadores, o cara sai na cara do goleiro sozinho. O Renato Augusto saiu na cara assim, não. Tem... Ah, e outra, rapaz. Renato Augusto olhou e falou, pronto. Fodeu, Renato Augusto tava numa Copa jogando no Corinthians e, tipo, de máscara, né? O cara já tinha quebrado a cara 27 vezes. Pô, Renato Augusto não, e ele fez o gol do Brasil naquele jogo, cara. Não dá pra criticar o Renato Augusto, não, mano. Renato Augusto tá andando, já é uma vitória na vida desse menino aí. Porra. Ele não tá tetraplégico. O cara quebrou a cara, rapaz. Isso aí, não. Ali, é Renato Augusto errou. O Diogo Souza errou. Eu falo de uma B de Cássio, porque é lógico que é Cássio, mas ali foi falha de. Não, o cara Cássio chutou no ele campo, tampou, pela... ele tampou o gol, mas era só não chutar aquela hora, né? Porra. É igual se fala, cara. Goleiro nunca pega pênalti, é o atacante que perde. É isso mesmo. Olha o Dida pegou os pênaltis do Raí, que o Raí ficou até pisou nele. E o Dida só pegou esses pênaltis de Raí porque chutava de longe o pênalti pra ele. Porque se chutasse de perto, ele nem sabia o que estava acontecendo. Rapaz. E aí, Rogério Zop aí? O que, que você trouxe aí? Rogério Zop. O que você trouxe aí de outro momento futebolístico que tirou suor do Reguinho, que o Reguinho pingou assim, ó. Ele dá aquele colírio no ânus, o suor do ânus do Rego vai no ânus ali e te emociona. Cara, tem dois episódios que quero comentar aqui, mas não sei nem se eu comento na engrenagem, um falando um pouquinho de um pouquinho do outro e ninguém vai entender o que eu tô falando, ou se eu conto um de cada vez. Conta um de cada vez. Vou contar um de cada vez. Vou contar um de cada vez. Cara, Libertadores de 99. Puta que pariu, bicho. Ah, vamos cancelar isso. Exatamente isso. Quartas de final. A gente passa pelo Corinthians lindamente, com o Dinei e Vampeta errando o pênalti. Porra, isso foi maravilhoso. Não, sem contar o primeiro jogo, né? Mas nem vou entrar nesse mérito. Entubamos o River a 3-0. Depois a gente foi com o Deportivo Cali. E eu estava no estádio, bicho, no segundo jogo, cara. Cara, que emoção, bicho. Que eu chorei no estádio. Eu estava atrás do gol dos pênaltis. Porque se você estivesse na frente, você ia ser o goleiro, né? Coisa que a gente tem certeza que você não é. Não era eu. Porque eles não escolhem o mais gordo da torcida pra fazer gol. Apesar da careca aparecer. Você gordão, ó, o gordão da torcida, vem aqui pro gol. A verdade é que eu gosto mais do Zop hoje do que do Marcão, viu? Nossa, fala aí, triste morte do goleiro Marcos, cara. Puta. Devia ter morrido em 99. Nossa, devia ter morrido. Não, 2002, 2002, vai. 2003. É, deixa 2002. Eu morrer em 2003, que daí... Isso, morre na Série B em 2003. Não, mas, cara, e foi outra situação também. Mas você tá falando de um jogo, a gente quer um momento específico desse jogo, Wesley Zop. Os pênaltis! Marcelinho Carioca perdendo pênalti, vagabundo. É. Cara, o Zinho perde o pênalti. O Zapata, que fez o gol durante o jogo, e daí ele erra no final. Porque o Marco não pegou nem o pênalti nessa daí. O Marcão não pegou, só chutaram pra fora e o Zapata erra. Só que o Zapata fez o 1 do 2-1, né, durante o jogo. Só que o Zapata, na hora que ele tá indo, o Deportivo Cali tá delirando. Falou, porra, é gol, né? É gol, porra, é gol e tal. E ele erra, e erra, e é. Porra, Palmeiras campeão, Suruba. No meio do campo, daí sim eles escolhem o mais gordinho pra currar. Escolhe o mais gordinho da torcida. Aí eu participei. Você foi pra frente do gol. Mas não, ó, cara, eu tava no estádio, acompanhei isso tudo, mas não foi tão da hora quanto o Paulista de 93. Mas guarda essa emoção aí, Wesley Zop. Não vem querer falar de dois lances aqui ao mesmo tempo, não, rapaz. Ah. Quem que você acha que é? Vitinho? Vitinho pode falar de quantos lances ele quiser. Ah, exato, mas ele é melhor. Você vem falar dessa bosta desse Palmeiras seu aí? Ele vem falar do Vasco, mas é fofoquinha do Vasco. Você não fala aí. Fofoquinha do brasileiro. Libertadores, sai daqui, Wesley Zop. Vou chamar. Libertadores aqui. Foi emocionante. Cala a boca. Tá, Tati quebra barraco aí. Que outro momento emocionante aí do futebol esportivo. Isso é velho. Isso aqui aconteceu foi exatamente no dia 6 de dezembro de 95. 6 de setembro de 95. Brasileiro. Um goleiro chamado. Não, foi brasileiro não. Um brasileiro chamado Iguita. Ele fez uma defesa. Brasileiro? Não, que brasileiro? Goleiro. Um goleiro, puta. Morava lá no prédio, Iguita. Zoava o pai dela. Ele era advogado, era fez uma defesa. O René Iguita, ele fez uma defesa no estádio do lá em Londres. Ele tava, acho que era Inglaterra e Colômbia. Ele meteu uma defesa com calcanhar, bicho. O escorpião. O escorpião de Guita. É maravilhoso. Cara, velho. Aquele lance, pra mim, eu fiquei tipo... Eu era nova, muito nova. Eu falei, isso pode? Não era tão nova também. Isso pode. Eu olhei pro meu pai e falei, isso pode? Ele falou, meu pai ficou assim, eu não acredito que ele meteu essa. Todo mundo ficou não, tipo, velho. E o melhor é que era totalmente desnecessário. Não tinha por que ele. Mas não, é, ele é aqui, ó. Ele podia encaixar, velho. Não, é só pela humilhação, exato. É, pela humilhação. Cara, inclusive, Guita, eu gosto muito que ele tem os vídeos no YouTube do Frutinho. Vocês já viram Frutinho, né, gente? Frutinho é maravilhoso. Que é o Iguita fazendo propaganda de tangue colombiano. Ah. E no conceito da propaganda, ele tá completamente uniformizado com uma bola na mão. O que me leva a pensar se o Iguita anda assim na rua. Uniforme e a bola. Tranquilo. Porque mas, é cara, aí. Deixa eu pesquisar aqui. Frutinho. Surgiu um negócio, uma denúncia na. Não sei se foi na Arábia Saudita, não sei, foi algum país árabe. Que tinha um cara que ele era sósia do Messi e ele chavecava a mulherada, comia elas, falando que, porra, era o Messi, né? E depois vazava, as mulheradas estavam denunciando. E aí, né? Falava, pedindo pensão pro Messi, né? É, e aí, no fim das contas, eu imagino assim: aparece uma foto do sósia, ele com a camisa do Barcelona. Então, eu imagino o argumento. Falou, deixa eu te comer, eu sou o Messi. Delas, mas como assim? Ele falou, tô com a camisa do Barcelona. Eu sou o Barcelona. Eu tenho a camisa, claro que eu sou o Messi. Porra, se eu não fosse o Messi, eu não teria a camisa do Barcelona. Não vende essa camisa em qualquer loja. Mas parecia realmente o Messi? Ou... Lembrava. Mas, não, porra. Eu lembrava muito de longe, não lembrava tanto. Igual o sócio do Messi brasileiro, que parece muito. Eu não sei. Se você viu o Messi na 25 de março, você vai saber que é o Messi. Essa só turnê... se ele tiver com a camisa do Barcelona. Essa turnê de sósias, pra mim, é maravilhoso. O Gabigol, do Flamengo é perfeito. Nossa, gente. Gabigol é muito bom. Cara, eu fico com pena dele, porque o Gabigol faz de sacanagem. Ele arruma o cabelo, o cara mexe o cabelo do Gabigol, daí o Gabigol vai lá e corta de novo. Aí ele fica, pô, Gabi, por que tirou? É muito escroto, agora que eu arrumei, paguei 70 contos. Adoro o Gabigordo, cara. Conceito mas é maravilhoso. Isso. O Gerson é muito engraçado, né? Que não parece o Gerson, mas... É, o Gerson é maravilhoso. tem o Gaúcho, que nem do Flamengo é mais, mas tá no grupo com a galera do Flamengo. Tem um Pelé no grupo, que se veste de juiz. Isso é maravilhoso, cara. É um conjunto de pessoas que vivem de ser sósia, cara. Cara, vive de ser sósia é foda. Se nesse grupo tiver o sósia do Messi... O Perfetone tá lá, né? O Perfetone é o deus deles, né? Tá muito Tevez, lá pergunta. Há 16 anos fazendo a mesma coisa. Tá vendo como o Vitinho é hipócrita, tá vendo? Ele gosta do sósia quando o sósia não ganha dinheiro, tá? Quando o sósia é pobre. Ah, sim. É igual aqueles ouvintes que falam, eu gostava do Pelada quando vocês não ganhavam dinheiro, agora vocês fazem propaganda, tá vendo? É igual vocês se venderam. Sempre estive à venda. Gostaria de pagar boletos. E você, Anderson Negão, que outro grande momento, grande lance aí que tirou aí o ar dessa peitola sua? É só eu que não tô ouvindo esse filho da puta, ou é todo mundo? Ninguém tá ouvindo você arrombar. Não, mas são as melhores palavras que eu já ouvi o Anderson falar. Mas eu gostei. Não, ninguém tá ouvindo. Esse lance foi muito bom. Mundo. Nossa, nunca falou tão bem nesse programa. Não, agora meu microfone já estragou. Agora tá bem no fundo aí, não dá pra ouvir. Você tá do outro lado da cachoeira... Eu vim falar da puta agora. Aí quando você arruma aí, Vitinho vai relembrar um grande lance. Então, cara, tem uma história que meu pai me conta do irmão dele, né? Que é meu tio. Que meu tio e meu pai sempre jogaram futebol amador lá perto de Araraquara e tal, né? Não é futebol amador, né, rapaz? Futebol de várzea. Isso, exato. Futebol amador. É, futebol de várzea, né? E aí, esse tio meu, que na época ele era canhoto, né? Porque. Ué. Recentemente ele teve uma necrose e perdeu a perna. A Agora ele não é nada, né? Não, agora ele é ambidestro, vamos dizer assim. Não, não, ele não é vira-destro. Ele cai. Não, ele tinha virado destro do nada. Se chutasse, ele seria destro, né? Mas... Filhas da puta! Agora voltou. Agora foi. Caralho, achei que era meu tio invadindo aqui. Para de contar minha história, meu filho. Para de... E aí, enfim, meu tio foi jogar numa fazenda de abóbora lá. E campinho e tal, contra um time tenso que os caras batiam pra cacete, os caras contando, nossa. Mas dá pra tabelar com as abóboras, assim? A votação não era no campo, né? Era embaixo. E uma hora a bola foi pra linha lateral. E quando foi pra linha lateral, caiu na plantação de abóbora. E a bola naquela época era uma bola de capotão, né? Bola mais marronzinha, meio laranja. Tá rolando na terra lá, né? O que, que o cara do time que foi cobrar a lateral do time do meu tio teve a ideia? Falou, vou fazer uma brincadeira. Vou pegar a moranga. Eu sou engraçado, eu sou engraçado. E vou bater o lateral com a moranga. E o cara do outro time foi antecipar. Ele foi jogar na direção do meu tio pra zoar meu tio. O cara do outro time foi antecipar. Pulou, estufou o peito e tomou no gogó uma moranga. E caiu pra trás, né? Obviamente, com o peso de uma moranga bem diferente. Caiu morto na hora, né? Não, o cara já... Bogue no ar, bogue... Pá! Morte suma. Não tem dor nenhuma. Diz que, o jogo, obviamente, acabou, porque começou um puta quebra-pau, todo mundo correu pro vestiário. Meu tio conta que se escondeu embaixo de uma caixa de maçã e ficou ali até parou de ouvir barulho. Quando parou de ouvir barulho, ele levantou assim devagarinho e foi embora. Se fosse o Iguita, ia dar um escorpião, devolvia a abóbora pro cara. Foi pintar a garrafa. Se fosse o Aquiles, rapaz, tentando dar uma de Iguita, ia morrer também, porque pegar no carcanha ali, ia morrer. É, não, daí não pode. Aquiles jamais morreu. Sangue nos olhos que o cara tem que ter pra não perceber que é uma moranga. É que ele chegou com a bola pra trás, né? Então não percebeu. Não, o cara tava alucinado, o cara não tava. É agora. Bom demais, você tá louco. Caiu, anula-se as forças, é. Porra. Muito bem. E você, Anderson Negão? Esse aí é um momento emocionante, cara, mesmo. Meu cara, esses dias atrás estava conversando com os jovens e eu fiquei revoltado. Revoltadíssimo. Você vai falar quando você deu o cu no Fifinha agora. É isso, de novo. Isso, não estamos falando de esporte eletrônico aqui, que nem esporte é. Não, tanto não é esporte, né, Anderson? Porque se esporte eletrônico fosse esporte, cavalo marinho era cavalo. É verdade. Se fosse esporte, tava nas Olimpíadas, né? Pelo amor de Deus. É verdade. Mas vai chegar ainda, enfim. Chegou cara, bem que desse, porque não vai chegar isso, né? Cara, é melhor que volte o tiro ao pombo do que um jogo eletrônico na Olimpíada. Existe um jogador lendário, conhecido como Ronaldinho Gaúcho, também conhecido como Ronaldinho Gaúcho, que na seleção ele nunca fez porra nenhuma. Ronaldinho Gaúcho, que também é conhecido como Ronaldinho Gaúcho. São duas alcunhas muito parecidas. Ele é conhecido por Ronaldinho e Gaúcho. Ah, eu tinha vários Ronaldinhos ali. É o Ronaldinho Gaúcho, que também é conhecido como Ronaldinho e Gaúcho. O negócio consegue complicar um comentário simples. Lá no Rio Grande do Sul é só o Ronaldinho. Não é. Não, lá também é Ronaldinho Gaúcho. Ah, é? Porque Gaúcho, o Gaúcho só valoriza o Gaúcho. Se tirar o Gaúcho, ele não vale mais nada. É verdade. Exato. Então ele não é Ronaldo, nunca foi Ronaldo ele. Não, ele é o... Todo mundo que nasce lá é gaúcho. Ó, esse é o Fernando Gaúcho. Esse é o Jorge Gaúcho. Esse é o Renato Gaúcho. Chico Gaúcho. É assim também. Aqui Rocha, é dois irmãos gaúchos, é tudo... Acabou, racharia gaúcha. Exato. E ele nunca fez porra nenhuma pela seleção. Quer dizer, nunca é muito tempo. Nunca é muito tempo. Porque teve um lance... que foi muito foda, que foi na Copa de 2002, oitavas de final contra a Inglaterra. Aquele jogo fudido, 1-1, 1-1. Ele mete uma falta lá do meio da rua, encobrindo o goleiro. E os jovens não conhecem esse gol, cara. Não, não, não. Ele cruzou e entrou no gol. Vamos falar assim? Cruzou e entrou no gol. Não, não, não cruzou e entrou no gol, não. Ele bateu no gol. Não, ele não chutou no gol. Oh, ele errou, ele errou o cruzamento. Foi gol, foi gol. Ronaldinho Gaúcho foi um dos melhores jogadores da história do futebol. E ele Eu concordo, mas aquele ali ele cruzou e foi gol. Não, não. Mas aí você tá achando que Ronaldinho Gaúcho é belete, você tá achando que ele é... Não, que o cara erra um cruzamento? Ele não erra cruzamento, Sleidon. Porque se ele foi cruzar, ele errou muito ali. Cruzamento é a terceira aulinha na escolinha de futebol. Primeiro é chutar pro gol, segunda é dar um passo pro lado e a terceira e última é cruzamento, rapaz. Entendeu? Então, se ele foi cruzar, ele errou muito o cruzamento. Então, ou ele acertou muito bem no gol. É, tá. Mas foi puta golaço, bicho. Mas puta Anderson Negão destacou esse gol, esse jogo. Nesse mesmo jogo ele foi expulso com a cotovelada na boca do... Foi cotovelada, não. Não foi cotovelada, não. Foi pegando por baixo mesmo. Foi um jogo emocionante, mas pra mim, eu destaquei aqui, esse jogo também, uma emoção maior. Que foi uma emoção maior... Que foi. Entregada do Lúcio. A entregada do Lúcio. Pra mim. Lúcio entrega uma bola. Ele... Como ninguém ali, mano. Foi emocionante. E ali, rapaz. Não, mas ele entrega bonito. Ele entrega bonito ali, rapaz. Ele é quase um passe. É quase uma assistência que ele dá. Com medo, né? Ele entrega com medo. Mas a partir dali teve a virada na chave do Brasil, rapaz. Porque o Brasil, a gente sempre teve medo da zaga brasileira, porque ela sempre entregava, era sempre horrível. E aí os caras da frente falavam, a gente tem que se virar aqui, ó, porque se depender de Lúcio e Roque, ele vai entregar. Lúcio, Edmilson e Roque Júnior. E ele saía desembestado, bicho. Era uma bula. A galera fala do cara do Chelsea lá, que eu sei o seu nome, que tem o cabelão, mas a galera não via Lúcio quando ele ia pro ataque, velho. Ele largava tudo. Não, Lúcio... Pra mim, nossa, melhor zagueiro que eu vi jogar disparado, assim. Achei ele um monstro mesmo, mas ele era tudo ou nada. Era ou ele fazia uma cagada, ou ele fazia o gol lá na frente, cara. Quando, assim, quando mudou, quando começaram a chamar ele de Capitão Lúcio, que virou uma zaga consistente, o xerife, aí você vê... Aí, ó, aí zoou o Brasil. Aí você vê que não tem mais ataque agora, tá vendo? É, porque o Lúcio tinha que subir. Cara. Ele tocava subir, né? Ele falava, vai, eu subo. Mano, aquela seleção era zoada, velho. Porque os caras classificaram no último jogo contra a Venezuela, cara. É, mas não é nessa eliminatória, velho. Os caras que o Ronaldo machucou, né? Teve muita merda. Não, era zoado também. Não, perdemos pro Honduras. Já tinha sido técnico ali, Leão. Que eu não sei quem falou pra ele com o Dilly quando conseguiria ser técnico de alguma coisa. Vanderlei Luxemburgo já tinha passado 30 mil técnicos naquela seleção ali, rapaz. Porra, tem uma coisa desse lance que foi o Galvão falando mal do Lúcio. Falou, quer matar a bola na coxa? O Lúcio ficou puto depois. Não, ele, a decepção do Galvão. Ai, não. Aí é do jeito que ele gosta. Ô, Galúcio, que coxa é essa? Tá matando a coxa? Que é isso? Não, mas não foi. Foi uma assistência. Foi uma assistência. É bonito. Entregada ele ficou puto, meu pai com ele, ficou puto com. Uma vez que o Roberto Carlos levantou a meia, que ele falou assim, como é que pode levantar a meia na hora da falta? Que o Roberto Carlos levantando a meia. Mas isso aí é putaria. Mas aí, isso aí é putaria com o Roberto Carlos, coitado. Porque não putaria. É possível que iam botar o Roberto Carlos pra marcar o Henry. O Roberto Carlos com 38 centímetros de altura, o Henry com 3,40 metros, cara. Não, mas daí tem outra coisa. Aí sim, aí ó, vamos consertar uma grande injustiça do futebol. Que todo mundo culpa Roberto Carlos, todo mundo culpa a zaga aí nesse lance, mas o culpado é o filho da puta do Dida nesse daí, rapaz. Porque o Henry meteu a bola dentro da pequena área, a pequena área do goleiro, cara. Não, tem a falha do Dida e o mérito do Henry, porra. Não. Mas o cara chutar uma bola na pequena área, que o goleiro chega no soco? O que você tá fazendo aqui na pequena área? Aí eu lembro também, sai daqui, vagabundo. Sua puta, chama de puta safada. Puta francesa. A galera, essa área é minha, pô. Melo, a galera culpa o Felipe Melo pelo gol de 2010, que foi o frango do Júlio César, que é o mesmo rolê, que sai todo errado na bola. O Júlio César é frangueiro pra caralho. Puta que pariu. O Júlio César, ele sai pra defender, defende a própria mão, né? Não, ele bate, ele bate na mão do Melo. Para, sai, sai. Ele espalma a mão. Tirei. peguei. Entendeu? Pô. E a culpa é do Felipe Melo, porque é fácil, só porque é bolsominho. Mas o Felipe Melo tem culpa da existência dele, porque é um bosta também. É um bosta, é um bosta. Cara, e depois ele tem culpa da expulsão, do pisão que ele não rouba. Cara, não tem nada a ver com aquele pisão, velho. Hoje sabemos que essa seleção aí de 2006 só tinha... Não, essa é de 2010, né? 10, só tinha gente bosta. Só tinha gente bosta. Não, 2006 era top demais. Não, 2006 era pra ter ganhado. Sandy do futebol. Era pra ter ganho. Era pra ter ganho. Era melhor disparado. Era melhor disparado. Pra quem mesmo 2006? Eu não lembro. França. Foi pra França. Esse jogo foi melhor, hein, cara? Golzinho do Henrique. Ah, não, a gente é freguês da França mesmo. Falha do Dida aí, ó. Essa falha do Dida aí. Rapaz. Tudo bem. Depois vocês veem o lance lá, o Dida. Ui! Deixa o cara aqui na pequena área. Ah, ele é meu amigo, ele é meu amigo. Que tem esse cara na pequena área aqui chutando a bola? Por que ele não tá com o nosso uniforme, hein? Eu vou reparar esse lance, só vou ver essa faixa do Dida. Não, você viu, Dida, porra. Eu só vejo o Roberto Carlos no lance, eu não vejo o Dida, vou olhar agora, vou culpar o Dida. Gente, gol é sempre culpa do goleiro. Ele só tem uma função, que é impedir o gol, cara. Se o Dida fosse mais, se fosse mais gordo, tampava o gol. É verdade. Aí, ó. O erro foi colocar um magro no gol. E porque gordo sempre tá desconfiando dos outros, né, cara? Não tem ninguém perto do prato de comida ali. Ninguém nunca fica perto de mim porque sou gordo. O que esse cara quer ficar aqui? Exato. Não tem esse momento. O então, bom foi que em 2010 inventaram que, nossa, tem que ser uma seleção mais séria, porque 2006 foi bagunça. Aí colocou a seleção séria com o Dunga e não deu de nada, velho. Muita putaria pro jogo, velho. Não, foi foda. Nossa, nada de lembrar 98, gente, pelo amor de Deus. Mas 98 não teve Copa, não. O jogo como mais emocionante. A entregada do Lúcio, uma entregada bonita, um golaço da Inglaterra. Meu pai sempre falou que mais vale uma entregada de calo do que um gol de bico, né? Uma entregada de treveiro, é isso. É classe, é categoria, entendeu? rapaz, caiu em cima. Ainda bem que o Ronaldinho salvou, pedi. Ainda bem que o Ronaldinho foi cruzar na concepção de Wesley Zop. Ele errou o cruzamento. Não, um cruzamento. Aquilo não era uma batida de pau. Quem errava cruzamento e acertava o gol era o Michael, lateral direito, era Dunga aí também. Cara, o Michael faz o gol contra a Coreia do Norte. Acho que é Coreia do Norte, mesmo. Que ele bate sem ângulo, sem nada, velho. A bola foi a curva no primeiro pau. Falou, mano, nunca mais na sua vida. Ele não queria aquilo. Foi gol. Mas eu gostava muito brincando, Marcos, era o Roberto Carlos. Roberto Carlos fazia isso direto, bicho. Ele dava umas bolas que falou, cara. Mas também eu. Não fazia bicuda, direto, bicho. Não. Ele fazia uma vez a cada direto, 3 anos. Não, já é direto isso aí pra mim. Fazia 3 anos. Ele fazia igual a lenda que ele batia bem falta. Ele acertou uma ou duas na vida e depois nunca mais. Pô, mas só as mas que importa, você foi em Copa do top. Mundo, a certeza. É igual o Branco, velho. O Branco, não lembro de Branco bater muita falta, mas ele bateu um em 94 que pra mim valeu. Pronto. Mas, ninguém dá o gol, a assistência do Romário que tira a barriguinha da bola. Assim, passando na frente. Ninguém valoriza. Eu gostei da gemidinha. Passou pra ele certamente. Mas também você pega nele e aleijar ali, viu, Cidade? É. Pega no Romário ali, aleijava na hora, mano. Ali na coluna. E o corta-luz do Romário, ninguém fala esse corta-luz que ele deu aí. Eu gostei. Corta-luz de barriga. O lance que eu trouxe aí pra comentar, né? Esse aí eu só me apoiei em Anderson Negão. Foi de um grande momento do maior campeonato de futebol que o Brasil já viu. que foi o, os Rock Goals, rapaz, os Rock Goals. Ah, porra, Rock Goal era maravilhoso. Eu não sei ainda como o Paulo Bonfá e Marco Bianchi não foram para uma narração profissional de futebol. O Bonfá foi, porra. Ah, mas é que funcionava os dois juntos, entendeu? Não, mas o do Bonfá, quando ele narrou a Copa 2014, pô, foi top pra caralho. Ele, pra mim, os caras deviam ter virado narradores oficiais aí. Só que o que era legal no Rock Goal, né, que o jovem também não deve conhecer, né? Era um campeonato de futebol que faziam com as bandas brasileiras da MTV, cara. E as bandas iam pra jogar sério, cara. As bandas O da hora era a narração, né? As bandas estavam lá pra jogar zero. Tinha briga do NX Zero com o Matanza. Os caras saíram no soco. Só que o grande lance do Rock and Roll que eu trago é o quê, rapaz? Os caras zoavam, porque o Nazi, como bom gordo, jogava no gol, né? E aí os caras, o Nazi era muito ruim, ele tomava muito gol. E os caras fizeram uma zoeira que ia ser a comemoração do milésimo gol tomado pelo Nazi. E o Nazi tava putaço com aquela história. E os caras organizaram assim um baita evento, só que sem o Nazi saber. E alguém arrisca um chute, bate no travessão, bate nas costas do Nazi. O juiz acha que a bola entra, mas não entra. Cara, esse movimento da bola, que ela vai rodando assim. É, o Nazi agarra, só que o juiz dá gol. E aí, só que, porra, os caras... Então o milésimo gol que o Nazi tomou. O pessoal invade, chega aqueles caras vestidos de... De como que é, aqueles animadores de festa, né? Como... Os caras vão comemorando o milésimo, o Nazi fica putaço. Sai distribuindo um soco, sai distribuindo pancada, cara. É maravilhoso, cara. Belíssimo. Ele briga com o cara vestido ali de sei lá, papagaio, o cara tá vestido, sei lá que porra. De carreta furacão, né? É. Tudo porque os caras tinham falado que ele tinha tomado 1000 gols, foi maravilhoso. Cara, é tudo em prol da zoeira, é muito top, né? Cara, eu gosto, acho legal, mano, que os caras entravam pra jogar sério, cara. Os caras entravam e porra, né? Muito bom. Acabou, foi, Rock and Roll, acabou muita coisa, né, mano? Foi o grande lance. Rock and Roll, aí, apaixonados por música e esporte. Daniel de Diógenes pergunta aqui, alguém lembra qual episódio que o Douglas e Gabriel jogaram bola contra uma placa de goleiro? Não fui eu e Gabriel, foi eu e Anderson Negão. Exato. Gabriel foi. Não jogava bola não, gente. Gabriel tinha problema no coração, até onde a gente sabia, né? Ele descobriu recentemente que não tem, né? Mas... Poderia ter jogado. Tomar remédio do coração e não precisava. Tá vendo? Poderia ter jogado. Poderia. É... Mas eu e Anderson Negão ali, né, que jogamos e perdemos. Mas não lembro qual episódio que a gente contou isso, não. Não, também não. Deve ser de futebol. É, e nem procure isso, que isso aí é a grande vergonha da nossa vida aí, rapaz. É, o duro é que, tipo, quando a gente tinha goleiro, a gente ganhava daqueles caras. Não, eles eram os punk drogados. A gente sempre ganhou dos punk drogados. É. E a gente ia fazer uma manhã invicta de futebol ali, cara. Porra, aí. Mas tá, né? Deus de vez em quando, né, faz essas pegadinhas com a gente. Mas e aí, eu sei que o Wesley Zop quer contar do Campeonato Paulista de 94 aí que ele falou. 93. Então vou chamar Príncipe Vidani pra falar de outro grande momento aí. Não, mas eu não ia nem futebol. Contar mais aquele, mas... Puta, cara, você me pegou de surpresa, hein? Passa pro Zop. Então passa pra alguém aí que eu vou lembrar aqui. Então vai, Zop, conta aí. Sobre o Parmeria. O título do nosso episódio de hoje é Momentos Emocionantes que o Futebol nos trouxe. É. Mas ninguém falou o tipo de emoção, né? Não, é verdade. E, E tinha um amigo meu que jogava no Matonense. E ele veio jogar no Rio Branco aqui contra o time do Santo André. Falei assim, pô, a gente fez faixa do Matonense. Vamos lá acompanhar, vamos lá prestigiar o amigo, né, porra? Peraí, ele veio jogar no estádio do Rio Branco contra o Santo André, mas ele tava no Matonense. Matonense versus Santo André jogaram no Décio Vita. Nossa, que doideira. Que porra é essa? Não, ok, ué, não sei. Daí a gente foi lá assistir. Ah, mas o que o Décio Vita sempre foi um bom campo de futebol aí, né? Pra esse nível baixo de futebol. Não, pra Várzea, né? Pra Várzea sempre prefiro, foi top. Eu prefiro o Centro Esportivo, Casa da Ponte Preta e Sumaré. Pra Várzea semiprofissional, o estádio do Rio Branco sempre foi um estádio bom. Só que daí chegou, cara, um monte de ônibus, um monte de gente pro Santo André. Daí pegaram, tinham dividido meio a meio as arquibancadas, só que não tava cabendo mais os andreenses ali na arquibancada separada para eles. Então, pegaram 75% da arquibancada pro pessoal do Santo André e tinha a nossa turma para torcer no Matonense. Que era torcer pro seu amigo, você nem tava torcendo pro Matonense. É, sim, não, mas é uma vez que tá torcendo pro meu amigo que joga no Matonense, tá torcendo pro Matonense. Daí, a gente tava ali em 8 pessoas, com faixa do Matonense e 75% da arquibancada de Santo André. Vamos matar esses matonenses! Na saída ficou morto! E jogava pedra! Jogava pedaço de vassoura! A gente ali com a jogava faixa, o zelador que tava com a vassoura ali! Defendia, chegou uma hora os policiais entrou pra ficar na cerca ali e o policial, porra, gente... É 8 pessoas, nem vale a pena. Os policiais dando palestra ali. É. E qualquer jogada que tinha, que o Santo André ou deixava escapar a bola, tá, a gente zoava. Nossa, bicho, daí era 10 minutos aguentando o xingamento. E duas pessoas que estavam com a gente na torcida eram dois idosos, bicho. Um era o pai do cara. E outro era um amigo nosso que quis ir junto. Ele, Luca, aqui é perigoso, né? Aqui é perigoso. Eu falei, perigoso é torcer pro Matonense, pô. Cara, a gente teve que sair antes. Tipo, sei lá, 30 minutos do segundo tempo, os policiais falaram, gente, vambora, vambora, vambora. E a gente teve que sair fora do campo pra não ser morto pela torcida do Santo André lá, porque só tinha nós ali de torcida. Isso foi uma emoção, cara. Emoção chamada pavor e medo. Foi mesmo. Cara, eu nem sabia que existia a torcida do Santo André, cara. Pra ser sincero. Existe torcida foda. Não, ainda. Eu já fui. Eu já fui uma vez, morei em Santo André. E aí meu pai queria ir pro estádio e falei, vamos pro Santo André pra gente ver o jogo. A gente foi ver Santo André e eu acho que era 15 de Piracicaba. Cara, a galera. Nunca vi uma galera tão zoeira, mano. O cara pediu pra sair de campo porque falou, velho, eu não aguento mais, não. Ele pediu pra galera, para. Aí ele falou, e o juiz falava, para, galera, não, é otário. Jogava amendoim no cara, e o cara pediu pra sair. Ele saiu não, de campo. Teve um cara do e os caras vão de mira, né? Porque acertaram de mira, mano. Eu falei, velho, eu pensando, você pode jogar, eu vou jogar também. Eu comecei a jogar também. Você nem sabe. Entra no ritmo. Não, teve um cara do Matonense que tomou um puta carrinho lá, e falta, e cartão vermelho pro cara do Santo André, e os caras do Santo André, vamos te matar, juiz, filha da puta, passa gelo no cu dele, que sara, falei, porra, bicho. Jogava pedra aí, no Décio Vita, é muito perto da arquibancada do campo. As coisas chegam no campo se o cara joga de lá. E bandeirinha desviando de pedra. E os caras chegam, agarram o bandeirinho, joga no jogador. Dá as costas que dá pra pegar mesmo. Mas então, foda, aquele dia foi foda. Sentiu medo ali. Porra! E você? Mas foi engraçado também, né? Sim, olhando hoje vivo é engraçado. Saindo vivo de lá, a gente deu risada, entendeu? Foi isso. E você, Anderson Negão, o que mais você trouxe aí de momentos emocionantes de futebol? Cara, tem muitos momentos emocionantes. Eu tô escolhendo um aqui agora. Deixa eu pensar, peraí, 2 segundos. São tantos que é difícil escolher. Eu sei que esse é o último, então eu tenho que escolher bem. É verdade. Não vai ter outro. Não vai ter outro. Você vai ser imortalizado por esse momento. Exato. Aqui define se eu vou ganhar um choro Oscar ou não. Tem todo um peso em cima dele. Choro Oscar que nem existe mais, né? Vamos falar sobre isso, esse cavalo branco que tá aqui na frente. Não existe por enquanto, Bocadura. Vamos escolher então. Já sei. Esse é melhor. Aquele ali é melhor. Ou esse. Já sei. Você quer que eu chame a Tati? A Tati tem um bom. Vai, Tati. Vai, caralho. Cara, calma aí. Vai, filha da puta. Vai, caralho. E aí, vai, Tati? Vai, Tati. Vou falar sobre um momento emocionante do futebol que de vaza. Vou fazer igual o Zidane. Meu pai, ele gosta muito de fazer esses campeonatos e de organizar futebol. Ele organiza o time e tal. E aí, ele organizou uma vez... Só um minuto, Tati. Ô, Anderson Negão, filho da puta, enquanto ela tá contando, é pra você tá pensando. Eu tô pensando, cara. Só deixa eu avisar. Tá. Mas continue, desculpa de interromper, Tati. Cara, aí a gente pegou, meu pai pegou, fez um time pra molecada. Porque tinha o do baba dos veteranos, aí fez um baba da galerinha, dos meninos, né, de 20 e tal, ano. E a gente foi pra esse jogo, era de tarde, mano, tava lotado, velho, tinha gente pra caramba, um campo enorme, e aí o time do meu pai ganhou, velho, fez o gol. Só que aí, o menino, que era filho de um policial, ele veio correndo pra comemorar, e ele pegou uma cerveja do lado da galera e bebeu. Boa, bebeu pra comemorar. Mano, futebol amador, o juiz expulsou. Cara, deu uma treta fodida. O juiz expulsou porque ele bebeu cerveja? Porque ele bebeu um gole de cerveja, tá ligado? Ele tava comemorando, ele bebeu um gole de cerveja, velho. Aí expulsou aí, o cara. Aí, patifaria do futebol. Aí, pô. Cara, virou putaria. Eu já sou contra penalizar por qualquer tipo de comemoração. Pra mim, devia ser liberado. Na comemoração, não pode tipo ver, né? Porra, Príncipe Vidano, imagina você, final da Copa do Mundo. Você tem o. Final do Interclasse. Você tem o peitoral do Cristiano Ronaldo. Você tem o peitoral do Cristiano Ronaldo. Do shape. Nossa. Você tem o shape do Cristiano Ronaldo. Ah, eu tenho Ronaldo. Em mim. Achei que tinha, tipo, como posse. Não, é você. É você. Porra, você dribla um. Dribla dois. Mete um gol. Porra. Pô, você tem que ficar pelado pra comemorar um negócio desse. Eu falo, você como cara no... Cara no UFC, quando bate num cara, não dá uma encoxada nele no chão. Caralho! Foda, eu te bati. Tem que fazer. Eu acho que a provocação foi. Eu também acho que. O cara tira toda a roupa. Enfia o dedo no. É tipo aquele francês enfiando a bandeira no cu no meio da avenida. O bom da provocação é que se tem a virada, é muito melhor, bicho. É muito mais top. Exato. Paulo Nunes colocando máscara ali. O Edmundo dando reboladinho. É isso, cara. Agora. Hoje não pode mais nada, mano. Hoje é triste. Até a galera da base vai comemorar na Alambrado com a torcida e tomar expulsão. Mas falando sério, por exemplo, a Tati vai lembrar desse momento que eu tô ligado que deve estar cravado na mente dela, mas pra mim. O Ronaldo derrubando Alambrado é um negócio que maneja. É também uma baleia, né, bicho? Naquele momento ali, na minha rua, parou a minha rua. Tinha gente que nem era corintiano que tava comemorando, bicho. Eu comemorei aquele gol. A galera gritando, Ronaldo voltou, caralho. Eu falei, velho, meu bairro tá alucinado, gente. Ali foi mal. O único gol de cabeça da carreira do Ronaldo, ele fez aqui. Cara, uma parada que era legal era aquele carinha, o Donizete imitando a Pantera. Puta merda, era muito bom, velho. Agora não pode nada, agora você comemora, tipo, obrigado. E aqueles caras faziam gol e ia lá na torcida do adversário e mandava tomar no cu. Era isso, cara. É sobre isso. O cara toma cartão e tira a camisa, velho. Tira a camisa e toma. Eu não entendo essa porra, mano. Porque a única explicação é. A Nenê não pode perder dinheiro de patrocinador. Mano, o Cano foi do amarelo porque comemorou com a bandeira LGBT. É? Puta merda, qual o sentido de fazer? Puta não, foi do amarelo por quê, velho? O Messi foi comemorar Maradona, velho. Maradona morreu, velho. Pelo amor de Deus, o cara do esporte. Ai, não pode fazer isso, não, porque Maradona, não. Né? Aí eu falo, aí também falta coragem do jogador. Também vai tirar a camisa, sabe que vai tomar amarelo, já tira logo toda a roupa. Já. É, exato. Não, porra, isso aí é foda. Você imagina? Eu, por exemplo, faço um gol... porque você faz um gol, você, tá, você fica de pau duro. Já diz o Luxemburgo, fica lá em cima. Teve um agora que tirou, velho, acho da França, ele saiu pelado praticamente, foi da França. Mas não, não foi da Itália, na final da Eurocopa, que arrancaram a roupa dele, arrancaram a roupa dele. Cara, ele tava de cueca, velho, a galera falou, velho, tá de mala, por quê? O cara tava... aí pode, mas falta dancinha, falta comemoração. Tô sempre a favor do pau duro. Falta bebida, falta bebida. Agora o cara faz zoeira. A zoeira muito por obséquio, que eu acabei de abrir o placar. Ó, oh, que belíssimo. Nossa, nossa, perdão, goleiro, se te ofendi com o jogo. Exato. Não foi ofensa, foi só esporte, hein? É. O importante é competir. Dá a minha mão. No games, just esport. Né? É isso. Entendeu? Então falta aí. Daí o moleque lá foi tomar uma cerveja com a torcida. E aí? Verdade, né? A vírgula foi essa. 5 minutos. Abre o microfone. São belíssimas palavras, emocionam o cara. Aí entrou uma galera pra brigar, meu pai entrou pra brigar, aí batendo no juiz, aí torcendo. Seu mano. Pai era o patrocinador, organizador. O agiota. Agiota. Até então campeão, porque o time tava ganhando. Técnico do time. É. Cara, foi uma pancadaria. Aí eu fiquei tipo, cara, quem ganhou? Quem ganhou? Ninguém ganhador, não. Esse juiz é ladrão. O juiz saiu, não voltou mais. Mas foi o juiz um que ele momento. Tinha contratado, né? Grandes momentos da pelada, que pra quem não participa de baba, essas coisas, é o campeonato varziano é o melhor que tem. Tem que ter porrada, tem que ter porrada. Não tem sentido. E você, grande Vidani, lembrou de um outro lance? Lembrei por falta de um, lembrei de dois, né? Mas eu vou falar um aqui a princípio, se vocês gostarem, eu falo outro. Vamos gostar. Quando eu tava no colégio, no segundo, eu joguei interclasses nos 3 anos, né? Primeiro, segundo e terceiro. E eu fui agraciado. Você já falar o outro? Não... E aí, enfim, eu fui agraciado com um time bom mesmo nos interclasses. Então, dos 3 anos que eu disputei no colegial, eu ganhei 2, né? O primeiro e o terceiro colegial. E o segundo, a gente pegou em segundo, inclusive. Aí, então, tipo, fui pra final 100% das vezes. No meu segundo colegial... Qual é o do Just Dance? Exato, imagina. Tem cara, o pior é que no Just Dance ninguém ganha do Ganso, não, cara. Imagino. E aí, tem cara da ginga, né? Você olha a cara dele, você pensa o quê? Ginga, movimento, super dança dos famosos. Né? Enfim, e no segundo colegial eu machuquei, assim, no primeiro e segundo jogo, e eu comecei a jogar no goleiro, né? Porque já era grande, né? Falei, bom, vou jogar no gol aí, porque eu não tô aguentando, não. Tá com o tornozelo fudido lá. E aí, enfim, fui pegando no gol, chegou na semifinal, tinha um cara que quase foi profissional lá no outro time e tal, que era o Rafael, lá, que batia forte pra caralho. Então tava com o cu na mão, né? Falei, sei, como goleiro, Pires, né? Como goleiro, vou tomar bolado o jogo inteiro. E aí, cara, a gente ganhando de, sei lá, um gol de diferença, só no finzinho do jogo, faltando 1 minuto. Os caras, minha zaga vacila, sei lá, um contra-ataque ladão pro cara, o cara vem jogando futebol de salão, né? Que a bola de futebol de salão é uma pedra, né? Sim. Uma pedra de concreto. E aí o cara saiu com a bola e, cara, eu só sei 2 momentos que eu não sou goleiro, né? Então não tenho habilidade com as mãos. O que eu fiz foi me esticar igual um goleiro de handball e sair pra cima do cara. A hora que eu vi ele armando o chute que nem o Tsubasa, com a perna pra trás assim. Puta, é isso, né? Sair fora da área, abri... Foi bom ter vivido até aqui, né? Exato, abri. Eu só sei que ouvi um barulho de tiro, tomei a bolada na cara e caí pra trás desmaiado. E caí, minha cabeça pra me dar aquela quicadinha no chão, assim, né? E dei aquela apagadinha. Quando eu acordei, eu tava sendo carregado, porque não só eu defendi, como o jogo acabou. Que na época, foi um herói ainda. Não percebeu que eu tava desfalecido? Carregou meu cadáver ali, eu tava em outro canto da quadra já. Falei, mano, um desespero inacreditável acordar nos braços das pessoas. Falei, vão me enterrar, não é possível, estão levando o cadáver. Mas enfim. Foi esse grande momento que nós somos para final. Emocionante, pô. Emocionante. Várias, o medo e depois a vergonha e daí a glória de ninguém ter percebido. Que foi sem querer, Exato. Foi sem nenhuma habilidade, mas consegui. E mas ninguém sabe disso. Tem um momento mais recente que a gente foi jogar, os caras do Futirinhas lá, são meus amigos, são do Pelada também. Foi rolar uma Copa de um aplicativo aqui em São Paulo, Copa Apitador. E os caras do Futirinhas são conhecidos por serem gordos também, né? Então, o conhecimento do futebol e o conhecimento sobre delivery eles têm, assim, travados na mente. É uma disputa boa. É. E aí, enfim, chegando tranquilo ali na Copa Pitador. Só um minuto que Paulo Vieira fez uma doação aqui falando: Vidani Modesto, sabemos muito bem das suas habilidades com mãos e bolas, rapaz. Enfim, foi chamado pra jogar essa porra dessa Copa Pitador aí, que é o aplicativo. E, cara, enfim, chamaram os youtubers e tal. E você sabe que youtuber é tudo molecadinha, né? Sim, é. E o Futirinhas achou legal armar um jogo só com os caras mais velhos. Eu tinha uns 27, né? Porque nem era tão velho, mas o Futirinhas, a galera já tinha 32, 33, por aí. E, cara, a gente chegou lá com o time completo, sem reserva. Sim, era futsal. Não, futebol de society. Futebol de, o pior de futebol que existe. É o society, cara. Porque você pode rolar na grama, mas não é grama. Nossa, você vai achar aquele espinho preto no cu até. Borracha preta no cu até hoje. Se eu botar o dedo no meu cu aqui, talvez não seja borrachinha, talvez seja uma fatia do cheque que eu passei. Mas, enfim, fomos jogar lá. Aí, primeiro jogo nosso, fomos enfrentar um time que parecia o elenco todo de chiquititas, assim, ó. Talvez só garoto fosse. De 15, 16 anos. Talvez fosse. 30 moleque. E eu falei, puta, fudeu, né? Já sei. Mas que era? O time de youtuber? Chamava... era um monte de time de youtuber, só que só a molecada, cara. Aí a gente só, enfim, resumo da Copa. Aí youtuber que falava de futebol, um lance desse? Isso. Não sei qual rolê. Mas era um. Você foi lá pra jogar. Eu fui jogar pro time do Futirinhas e pronto. Tem uniforme até hoje aqui. Aliás, tenho tanto uniforme, tenho três uniformes da Copa Pitador, porque a gente levou bem menos gente do que precisava, então todo mundo saiu com uns três camisas lá. Lucrou. Lucrava. Foi pago em uniforme. Foi sei que a gente só tomou couro. A gente tomou couro atrás do outro, que é tudo velho, gordo, sem fôlego, contra a molecada que não parava de entrar e sair. E aí vocês não sabiam. Eram velhos. A grande questão é que vocês eram inexperientes como velhos. É a pior porque velho fase. Joga futebol diferente, rapaz. O velho joga no subóbito, pô. O velho joga na cotovelada, dando dedada no cu da molecada, empurrando. Mas nem que eu quisesse bater, cara, não chegava nos meninos. A criançada corria demais. Não tinha condição. Deixava eles chegar, quando eles viessem, você dava uma. Além deles correr demais, já fica com medo. A gente conseguiu empatar o segundo jogo, perdemos o primeiro jogo de tipo 15-3, assim, uma coisa assim, tipo, uma humilhação mesmo. O bom quando você vai jogar com essa molecada, você pode falar assim: vai terminar esse jogo, eu vou comer tua mãe. E eles não sabem se é verdade ou mentira, porque você pode de fato comer a mãe dele. Você fala, você tá na idade. Você tá no imposto de renda, você tá encaixado? Eu sei, caralho. Meus presentes. Mas enfim. Aí chegou no último jogo, cara, tá cansado de tomar couro dos caras, né? Já tava fudido. E nosso goleiro machucou. Ah. Aí nós ficamos com um a menos, já sem reserva, com um a menos. Eu falei. Vou aí eu virei pra juíza e falei, juíza, se me expulsar, acaba o jogo, né? Ela, porque vocês têm que ter pelo menos 5 pra jogar. Ah, falei, mas apesar de ser essa várzea toda, tinha regras. Existiam as regras do futebol society, né? Aí tipo, olha, falei, me expulsa então, pelo amor de Deus, nós estamos com a menos. Eu pensei que você tinha pedido a liberdade para bater nos moleques ali, ó. Se você me expulsar, acaba o jogo. É. Já chega na voadora em dois moleques. E ela começou a rir, achando que eu tava brincando, e falou, não vou expulsar. Falei, me expulsa, pelo amor de Deus, eu quero parar de jogar, eu quero jogar acabe. Aí ela, não vou te expulsar. Falei, então vai tomar no seu cu. E aí ela me expulsou. Aí eu falei, era só isso. Ela aí eu chegou a crise de riso, começou a sair de campo. Eu falei, pelo amor de Deus, eu queria sair. Aí a juiz começou a rir, falou, tá bom, tá vermelho, mesmo foda-se. Falei, pô, pelo amor de Deus. Não, nossa, não dá pra jogar com moleque não, cara. Chega um momento da sua vida e você quer sentar no sofá, tomar cerveja. Não quer dá, mais. Não. É. Futebol nossa, virou esporte. Não dá nada, né? Eu agora tem que falar tipo os óptimos, olha que gosta de ficar com amizadezinha com criança, adolescente. É. Não, eu até jogo às vezes com eles, mas o Ganso também, o Ganso joga handball, pô. Então... Mas a grande questão é que eu já sou experiente como velho. Entendeu? Então eu sei que eu não posso fazer a mesma coisa que o jovem, entendeu? Abre as asas, né? Essa é a grande questão. Empurra, é cotovelada na nuca quando o juiz não tá olhando, entendeu? É isso. É atacar o psicológico, né? Vai é o mental, de fato, na cabeça você ataca. Tem o mental ali. Não dá pra você acreditar que você vai conseguir ser igual quando você tinha 14 anos de idade, dar uma arrancada, uma pedalada. Uhum. Não, você até dá uma arrancada, mas é dali pro hospital. Não, mas o duro que você acha que você tá arrancando, mas quem tá vendo? Você só estufou a barriga, o gordo do sofrimento. Você na sua cabeça acha que você, pô, tá. Você tá dando tá um campo. Mas você só fez isso aqui, ó. Só... Mas todo mundo tem esse momento, Ganso. O momento que sua vida muda, que você bota a bola pra frente, vai dar um pique e você não chega. E na sua cabeça é uma bola que você chegava. Então você fala, puta, envelheci. Será que eu chutei muito forte? Não, envelheci. Quando você vê que você começa a cuspir sangue no jogo. A tosse vem grossa. O pigarro. Você tem que beber 2 litros d'água depois de um lance, rapaz. É foda. E você, Anderson Negão, conseguiu dentro dessa gama, desse leque de lances que te emocionou? Conseguiu lembrar um? Rapaz, eu vou fazer uma coisa melhor do que isso. Eu peguei pequenas coisas que o chat mandou aqui, fiz um compilado e farei um breve comentário em cima. Espero que seja breve mesmo, porque já me sentiu. Não, relaxa. Matheus Rocha falou, Anderson, fala sobre a queda do avião da Chapecoense. Bom, foi campeão da Sul-Americana, mas não sei se foi um lance do futebol. Daniel Diógenes falou, Anderson, vai falar de algum jogo do FIFA. Não. Matheus Rocha, fala do 7x1, ninguém lembra desse momento. Se ninguém lembra, como que eu vou falar, filha da puta? Mas 7x1 não foi emocionante. 7x1. Claro que era, ninguém lembra. Pode cheirar farinha na comemoração? Pode. Acho que não dá cartão amarelo, não. Tá, né, Anderson Negão? Parabéns aí pelo legal. Se eu soubesse, tinha colocado o vídeo do Louco Abreu batendo pênalti aqui no seu lugar. Mas se você não lembra, Anderson Negão, eu vou lembrar. Não lembro. Relaxa. Ah, você vai ter outro? Você vai falar agora? Claro. Ah, tá. Eu tô aqui. Por que era esse o comentário? Soltou essa metralhadora de merda aqui no meu ouvido. Porque tem que ter um aquecimento. Ah, sim. Porque aí agora que vem a maior merda. E vamos lá, o lance que eu lembrei foi o seguinte. Falando em futebol amador. E vai falar do Corinthians já. O brilho. Cara, não vou falar do Corinthians, não. Apesar de que eu poderia falar, mas não vou falar. Enfim, antigamente eu acompanhava meu pai aí nos futebol, os amadores da vida. Eu gostava de assistir, que tinha uns lances muito loucos. Ele brigando com o time adversário. Mas a melhor vez foi quando ele foi juiz, cara. Porque ele é um juiz muito bom. Justo, um juiz justo. Um juiz justíssimo, cara. Eu falei, nossa, esse cara, ele tem futuro na arbitragem. O juiz tinha faltado, ele falou, não, eu sou o melhor juiz. Todo pai achei que um eu pouco vi. Achei um pouco de falta de respeito você se referir ao seu pai como esse cara. Não, mas ele é o cara, por isso. Esse é o cara, eu quis dizer. Ele pegou o apito lá e falou, eu vou apitar essa merda aqui. Aí já no primeiro lance, a bola era do outro time, ele deu pro outro time, né? Cara, coisa que juiz faz sempre. Não, sem VAR é difícil, né? É, sim. Não tem VAR na várzea. No VAR. No VAR, primeira fila. Exato, tem só o VAR, faltou o Zia. E aí, o pessoal começou a ficar chateado com ele. Falou, nossa, você é um juiz assim, severo. Não, muito severo, você, cara. Você é o Sérgio Moro do, exato, do futebolismo. É isso. Exato. Professor, não é assim que se apita. Não dá desse jeito. Porque pra que é isso? Nossa, pra que isso? Ele falou, você não gosta do jeito que eu apito? Ele falou, não é que eu tô criticando, só tô fazendo uma... Só tô tentando te ajudar aí. É uma crítica construtiva, pra você melhorar seu trabalho, conseguir os 3 pontos na arbitragem. Exato. Ah, é? Ele falou, e o que, que você acha desse cartão vermelho aqui que eu tô te dando agora? Falou, é bom ou foi ruim? E aí? Cadê o cartão vermelho ali? E o cara falou, tá bom, desculpa, e foi embora. E é isso. Um momento emocionante do futebolístico seu, quando seu pai abusou do poder e expulsou o cara, é isso? Isso, é. Você achou que ele ia apanhar? Você achou que ele ia apanhar? Cara, mas não, eu acho pode bonito. Apanhar porque ele, opa, tá, o cara vai bater no juiz dele, você não entendeu, cara, você tá expulso. Exato. E aí ele não pode mais bater, porque você tomou expulso. Um vermelhinho aqui, ó, balançando. Você está fora, você está fora. Não, no meu turno, não no meu turno, você não vai bater ninguém. Achei profissional. É, rapaz, então... ele é muito bom mesmo. Falar pra você que ele é o melhor. Então, um grande momento do futebolismo da minha vida aí, que um dos grandes momentos, já contei aqui, mas vale a pena ser vivenciado. Poderia falar de um campeonato mundial que participei com o Anderson Negão? Poderia. Mas seria mentira, porque a gente nunca participou. Vou falar. Mas poderia. Num jogo de várzea, no meio do intervalo que estava passando ali, rapaz. A gente ali tomando aquele sufoco, assim. Na quadra poliesportiva do colégio que estudamos, eu e o Anderson Negão. Parecia lá Bomboneira, assim, os times de fora. Xingando a gente, lazaretos desgraçado, arremessando coisa. Assim, o pessoal falando, quando tava falando no seu ouvido, a torcida ali gritando no seu ouvido, time de fora, torcendo contra a gente, rapaz. Anderson Negão tava com uma dificuldade no ataque aquele dia. Só naquele dia. Mas nada dava certo, bola espalhada, bola espalmada, de repente um escanteio. Escanteio era clássico, eu cobrava na cabeça de Anderson Negão, porque ele era o maior da escola ali, fazia o gol de cabeça. Mas aquele dia o desespero tava tão mútuo que quem foi pra cobrar a bola de escanteio, quem chamou a responsabilidade? Ele, Anderson Negão, rapaz. Pegou a bola. Então, né? Pegou a bola, falou ali na orelha da bola alguma coisa, provavelmente foi Sérgio. Um beijinho na bola ali pra cobrar o escanteio. Colocou ali, ó, na orelha do campo ali, no corner, na esquina, rapaz. Pegou distância de cobrador de escanteio. 30 metros. Deu uma corridinha pra cobrar o escanteio. Ele foi chutar o escanteio, assim, rapaz. Mas veio raspando o joelho no chão. O joelho? Ele veio meio caindo, assim, raspando o joelho no chão. Destramelhado. Daí, de forma que ele esticou o pé no fim, só deu aquela dedadinha na bola, deu aquela dedadinha na bola e aquele carvalho caído assim, que era do sonho, gemendo. Ai. Não, pera, o Vidani faz o gemido aqui. Era esse ou era um outro tipo de jogo? Era esse. E aí todos os jogadores, inclusive o goleiro, ficaram vendo aquela cena que foi grotesca. Mas a bola foi cobrada. A bola foi cobrada e ela começou. Ela foi devagarzinho, rodopiando. Entrou no gol e esse filho da puta fez um gol olímpico. Todo mundo ficou olhando a Dora caída lá. Espatifado de cara no chão, mas um belíssimo. Uma bola lá dentro. Mas, gol, mas é o quê? Vacilou, é a distração, vacilômetro pra dentro. Vacilômetro pra dentro. Vacilaram. Meteu pra dentro. Todo mundo olhando e ninguém acreditou que vivenciava o gol olímpico dessa lenda. É isso aí é emocionante. E do momento. Maior que Pelé, maior que Pelé. Maior que Pelé. Esse o Pelé não fez, esse gol fez. Não fez. O Ganso tem uma coisa que ele fez também que o Pelé não fez, que é criar os filhos. Isso Pesadíssimo. Aí realmente tô fazendo. Vamos ver se o Guido vai ser preso por tráfico de drogas. Vamos ver. Espero que não seja preso. Deus abençoe. Não seja incompetente a ponto de ser preso. Mas então, um grande momento emocionante que o futebol fez presenciar foi Anderson Negão cobrando esse gol olímpico. Alguns vão falar, igual Wesley Zó, vai falar que ele errou, igual o Ronaldinho. Não falei. Anderson Negão, é o corta-luz, é o menosprezo do craque. Todo mundo sabe que pra bater um escanteio bem batido, você tem que começar lá raspando o joelho. Com a testa no chão, né? Quantas pessoas sabem a técnica? A perna, dá aquela chicoteada com a perna e bate o escanteio. Rapaz. Eu já fiz um gol de goleiro, muito parecido com esse lance, inclusive. Sabe quando você vai chutar lance pra afastar a bola? Não, você vai chutar pra afastar a bola. Entrou no outro gol. Parabéns. O comentário de Jorge Vinícius aqui é muito bom, falando: foi bom que ele já chutou e comemorou com um mergulho ao mesmo tempo. Ele já sabia que ia ser gol. Ao contrário do Diego Souza, que não sabia, ele já sabia. Põe o Negão lá no lugar e fazia esse gol. Matheus Rocha falou: depois dessa só se pode dizer Anderson maior que Pelé. É verdade. Sempre. Quem duvidou disso, pelo amor de Deus? Quem nunca duvidou? Não, o Anderson, inclusive, naquele lance, o Cássio nem ia pular porque ele ia chutar e cair ao mesmo tempo. O Cássio ia ficar de bacana. Ele ia tentar levar as bolas de saco na boca do Cássio. Melhor ser gol. Não, os caras iam rolar de 3 minutos. Na hora que ia levantar o Cássio com a boca e o Kleber Machado lá, Sérgio. Rodrigo Santiago aqui comentou: Negão, o Cristiano Ronaldo da Pai, uma lenda. Porra, maravilhoso. Muito bem, né? Apesar dele ter sido expulso do time da Pai, né? Foi por besteira. Porque ele falava coisa sem sentido. Né? É porque eu fui... Questões éticas. Não foi nem isso. Eu fui criticar a metade do meu pai, aí... Expulsou porque a imitação dele de Carlitos Tevez não era muito boa. E aí o Gunani falando: o gol de Sereião era um mergulho mesmo. Exato, foi o primeiro peixinho pra cobrar escanteio aí na história do futebol. Pra cobrar, né? Gol de peixinho e olímpico ao mesmo tempo. É maravilhoso. Peixinho não, né? Gol de sereia. Oh, Rony Liu Strange perguntou: o Negão já jogou de goleiro no Sul? Não, pelo que eu saiba, lá no Sul entravam todas as bolas e nas costas do Negão. Só jogada por trás, só jogada por trás entrava. Mas muito tá bem. Bom. Encerrando esse belíssimo episódio aqui sobre grandes momentos do futebol, acho que tá mais do que... Ah, tá maravilhoso. Conciso, falamos aí de... Acho que dos melhores momentos que o futebol já teve em toda a sua história, acho que não ficou nenhum de fora. Exato. Assim, no sentido emocionante, né? Falamos aí de brigas internas, né? Brigas externas. Juízes corruptos. Habilidades. juízes não corruptos, né? Mas assim. Ah, o corrupto é o que o pai da Tati contratou lá pra... Exato, né? É verdade. Ele apanhou e contratou, me poupe, né? Coitado. Mas é isso aí, Tati, o seu tchau aí, a sua despedida e o seu... O seu... Topless. Não, o seu... Ah. O seu jabazinho e diga... Como você comemoraria um gol aí? Como que você comemoraria? Fica a dica. Então, eu comemoro o gol gritando. Não, se você é atacante, faz o gol, não? Ah, você tá. Viu. É verdade. Pelo amor de Deus, tá. Eu faria igual o Cantona. Eu sinceramente, eu tenho certeza que eu daria uma voadora em algum torcedor que tivesse me xingado. Né? Porque claramente alguém estaria me xingando ali, porque eu perdi 3 gols, eu não sou um negão, eu perderia 3, 4. Aí no quinto, quando eu fizesse, eu daria uma voadora na cara de alguém. É o meu sonho, eu sou muito fã do Eric Cantona. Deixo aí essa reflexão para vocês. E eu tô lá no DQC, me procurem lá, eu tô lá gravando, infelizmente, né? Mas é isso. É, mas acontece. É, acontece, é triste. Ao contrário do negão, eu não consegui a façanha de ser substituto em algum podcast melhor. Eu fico lá no DQC. Estilo Obina de futebol aí. Perderia 5 gols, faria 1 e depois daria uma voadora. Muito bem. Muito bom. E encontrem ela lá no DQC, seja lá o que significa isso. Tá? Muito bem. O Príncipe Vidani, obrigadão aí pela participação. Seu tchau e aí o seu jabá. E como você comemoraria um gol aí? Aí, feito. Se você fosse Diego Souza fazendo aquele gol em casa, como você foi? Bom, obrigado aí, gente, pela paciência, né? Pela gravação. @ Príncipe Vidani, você encontra tudo lá, mas Peladranet, Pauta Livre News, os podcastzinhos aí pra você se divertir. Peladranet é sobre futebol, inclusive. Então, se você não gosta de futebol, pode ouvir lá também, que a gente fala mais de pinto do que de futebol. Outro dia a gente tava analisando pênis de bichos lá, falando do pênis da anta, que é um pênis bem elegante. Sim. Uau, vou procurar. Pênis do morcego, parece muito com o meu, inclusive, gostei muito, sério. Mas acho também que não é transmite tão azedo, doença, né? Também transmite doença. É, mas não tão graves, né? O do morcego não tão grave. No máximo é economia, né? Eu acho que eu comemoraria com uma perna só em homenagem ao meu tio. Família é sempre importante. Adorei. Que coisa emocionante. Levaria uma caixa de maçã em Bada Bermuda, fez o gol. Moranga. Perfeito, acho que perfeito. E você aí, Anderson Negão, seu tchau aí e o jeito que você... Não que você comemoraria, né, Anderson Negão, mas que você comemorou os seus muitos gols aí. Exato. Ou faltou alguma comemoração pra você aí? Não, eu vou falar da minha comemoração favorita, que sempre foi deixar o Marquinhos Tchatchá estatelado no chão e correr pra galera. Correr pro time, você corria pro time. Correr pro time. Você sempre jogou pro time, né? Você sempre Exato. Viu o futebol como uma ação coletiva, né? Sempre foi isso mesmo, verdade. É até bonito, viu? É bonito, é lindo. E fala, negado! E você, Wesley Zob, seu tchau aí, e como você comemoraria aí o gol aí, hoje, jogando hoje? Mas cara, regra, sem pudor. Sei não, eu comemoraria não ficando pelado, igual vocês sugeriram, porque eu tô pensando que se eu estivesse jogando, eu não teria o meu físico do momento. Estaria um físico de jogador. Você também tem uma, e não tem graça ver gente gostosa pelada. Uma questão de não aceitação com o seu corpo também. Não, mas não é essa questão. Dificuldade, não é nem isso. Eu acho se que achar feio. Você sempre se achou feio, né? Sério. Não, eu acho que não. Você foi unanimidade. Eu tenho um pau maneiro. Tenho um pau maneiro. Oh, legal, bacana. Pois eu mando pra vocês o privado. Eu acho que eu comemoraria lançando uma coreografia, porque é isso que pega, entendeu? Ah, você é faz geração a... Neymarzinho. Então, você é Neymarzinho. Não, que Neymarzinho, cara. Neymarzinho. Coreografias completas, muito completas. Balé, né? Não é só a comemoração ali, é 5 minutos, pô. Entendi, entendi. É Neymarzete, não diz. Não é. Não, não é o N5, ele tá mais pro N5. É o N5, pô. É isso. Entendi. Mandaria um cisne negro. Achei que era um cisne negro que você ia fazer. E depois morrendo no meio do campo ali. Aí apaga a luz do estádio, né? Puta, muito apaga a luz do estádio, tudo combinado, né? Ou se tá jogando de dia. Entra a orquestra, que... abre o campo assim, a orquestra sobe tocando. É isso, porra. É isso. O pessoal até evitaria cruzar pra mim, né? Falei, vai demorar esse seria jogo. Seria um solo seu ou, tipo, outros jogadores teriam ensaiado? Queria um solo meu, mas os fãs acompanhariam ali, né? Fazendo junto. Você treinaria antes do story do Instagram, né? A galera saberia como seria as danças, né? Exato, entendeu? Já manda antes. E os rivais tudo lá, ó, mas todo mundo... Mas se for os outros jogadores, você combina com outros também ou não? É um show. Combina com a galera. Show seu, show é seu. Não, mas não tem obrigação, entendeu? Quer me acompanhar? Vai e ser o juiz? E o juiz faria o quê, o juiz? Cara, daria nota? O juiz tem que esperar a comemoração. Ele daria nota, esperar, 10, tá ali, 9,5. Aqui, é. Tá aqui. Eu combinaria com os jogadores se não for, todo mundo não passar pro outro lado do campo pra não dar largada de novo ali, né? Então... Seria... O juiz seria juiz e jurado, né? Não, ele só... É o Sérgio Malandro, Pedro de Lara. Esperar com o coração. Esperar. Seria o Camilo Tevez, né? 10, um pontinho. Seria bom. Eu quero agradecer a galera ter acompanhado até agora aqui. Muito obrigado. Tchau. E amo vocês. Amo vocês aqui também. E foi top. Com certeza aí, rapaz, episódio maravilhoso. Aí a Aline falou que gostou, mas que não entende nada de futebol, então pra ela não fez sentido 95% das coisas. E eu acho inadmissível, porque descrevemos aqui todas as cenas, parecia que a gente tava assistindo de novo os lances. Foi lá. Maravilhoso, rapaz. Eu senti a bobrada no peito. Exato, rapaz. Até hoje eu não entendi como ele tomou abobrado e perdeu o pé e não perdeu a costela. Não, quem tomou abobrado não foi ele, graças foi a Deus. Foi o outro, foi o marcador. E eu não sei a consequência, pode ter morrido. Ele perdeu a perna porque pisou num prego na caixa de maçã lá, um prego enferrujado, meteu ele um tétano ali. Cara, mas demorou anos pra perna cair, a perna ficou pendurada lá muito tempo. É porque o cara que vai perder a perna sempre acredita que vai recuperar a perna, entendeu? Então ele fica cultivando aquela perna podre ali, pingando ar. Pior que esse meu tio, quando perdeu a perna, de fato, foram visitar ele no hospital, e ele é piadista pra caralho, começou a falar, porque tiraram minha perna pra pendurar no Museu do Futebol de Araraquara. Que é a homenagem ainda viva. Eu não duvido. Não duvido. O melhor destino que uma perna poderia ter. Vamos ver na barriga. Todos os jogadores deveriam fazer isso. É, pô, a perna do Pelé, quanto valeria pra ter no museu? Não, porra. Não, e deveria ser o troféu da, do de melhor jogador do mundo, deveria ser a perna do que foi o anterior. Porque daí é uma luta pra ser o melhor jogador, bicho. Ninguém ia lutar mais, né? Não, pode fazer com você aí, não. É você. Não, mas e aí? Não. Mas é isso, eu gostaria de agradecer aí a participação de todos vocês, agradecer ao mundo que deu tantos lances aí de futebol, mas acima de tudo agradecer a Anderson Negão aí, que faz parte da história aí do futebol, do Mundial. Também aí, agradecer... Pode pendurar a perna dele também, viu? Agradecer quem ouviu até aqui. Gostaria também aí de agradecer as doações e dizer que até a próxima semana, até o próximo episódio, meus queridos. Sobe a música. Tchau! Não! Eu acho que tem suvaco, meu. Será que tem suvaco?